Sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2009. Convidando a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Irmãos, não sejais criança quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede como criança. Mas quanto ao julgamento, sede homens. Na lei está escrito, será por gente de línguas estrangeiras e por lábios estrangeiros que falarei a este povo. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Coríntios capítulo 14, versículos 20 a 21. Palavra do Senhor. Nesse momento teremos a execução do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada por sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viu a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viu a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua vida garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viu a lutar. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 28/7/2009. Ata número 29. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 28ª sessão. Aos 28 dias do mês de julho de 2009, às 19h03, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores. João Edival Aramone, presidente. Aguinaldo Vujanski de Jesus, Antônia Dir de Lara, Fabrício Duarte Olouca, Edilson Vaz, vice-presidente, e Dirceu Augustinho Bassani, segundo secretário. Ausente os vereadores Olga Stoski, primeira secretária, Delir Castilho Maldani e Ângelo Américo Branco Chemin. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade de votos. Requerimentos. Número 196, do vereador Antônio Dir de Lara. Requerimento número 197 do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Requerimento número 198 do vereador Edilson Vaz. 199 do vereador João Edival Aramone e da vereadora Olga Stoski. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou-se o expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Antônio Dirdelari. Cumprimentou os presentes e comentou que representou a Câmara de Vereadores na posse do novo gerente do Banco do Brasil e também junto à diretoria da Coam, no trabalho de campo que é realizado anualmente em Pitanga. Relatou dados informados pelo presidente da Coam sobre a safra 2009-2010 e da redução na área do plantio de milho em 24% e do soja de 12%, demonstrando preocupação com o custo de plantação do produtor tecnificado, que será de aproximadamente 270 sacos de milho por alqueire e de soja de 70 sacas por alqueire. Foi aparteado pelo vereador Fabrício, que louvou a preocupação do orador e falou de que deveria haver uma fiscalização quanto ao deslocamento das máquinas agrícolas na região, no sentido de uma higienização dos equipamentos, evitando a propagação de pragas. Continuando, o orador convidou-os a todos para participarem da Copa Coamo no dia 1º de agosto e comentou sobre o recadastramento de armas nos postos da Polícia Federal. Parabenizou os agricultores pelo Dia do Agricultor, 28 de julho, e disse que a política agrícola deve ser decente para que o agricultor possa realmente ter benefícios. Junto, visto que há vários anos o saldo é negativo, com endividamento dos agricultores e ocasionando o êxodo rural. Lembrando que na área da suinocultura haveria mais de 100 produtores e atualmente poucos continuam em atividade, mencionando a dificuldade ao transportar o leite até o ponto da coleta e da centralização das escolas na área urbana devido ao estado precário das estradas em decorrência das constantes chuvas. Lembrou ainda a dificuldade dos agricultores para conseguirem a documentação exigida para uma aposentadoria. Finalizou dizendo que a esperança do agricultor é uma política agrícola de reconhecimento da classe rural, lembrando que alguém produziu os produtos que estão sobre a mesa. Fez uso da palavra Aguinaldo Vujenski de Jesus. Criticou matérias publicadas no jornal Paraná Centro de comentários a respeito da conduta dos vereadores desta casa, dizendo que jamais fez algum tipo de crítica aos vereadores e de que sente vergonha por não contribuir de forma mais efetiva nos trabalhos da Câmara, porém, nunca relacionados aos vereadores. Pediu aos proprietários do jornal Paraná Centro, maior atenção quando escreverem as matérias. Respeitem o direito do vereador em conhecer as informações que serão editadas. Passando a expressão que o orador estava criticando todos os vereadores desta casa, o que não é verdade. Disse que realmente devemos legislar mais. Os trabalhos devem ser realizados de forma mais objetiva. Jamais criticando a conduta dos outros companheiros, mas o jornal não se preocupou em tratar a matéria como deveria, colocando uma série de inverdades que acabaram tendo reflexo indesejados entre os vereadores. Finalizou solicitando um ofício de retratação da matéria colocada no jornal Paraná Centro. Não sendo feito uso por mais nenhum vereador, anunciou-se a ordem do dia. Única discussão e votação, o pedido de informação número 10/2009 dos vereadores Ângelo Américo Branco Cheminha, Delir Castilho Maldana e Antônio Dirdelari. Reprovada por maioria de votos. Sendo favorável o vereador Antônio Dirdelara e contra os vereadores Aguinaldo Vujanski de Jesus, Fabrício Duarte Eulouca, Edilson Vaz e Dirceu Agostinho Bassani. Passou-se ao pequeno expediente de explicação pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Aguinaldo e Adir, que teceram comentários dos assuntos discutidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 19h34, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 28 de julho de 2009, João Dival Aramone, presidente, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 216 do gabinete em resposta aos requerimentos número 142, de autoria do vereador Agnaldo Vujenski de Jesus. Ofício número 218, em resposta ao requerimento número 144, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 219, em resposta ao requerimento número 136, de autoria do vereador João Edival Aramone. Ofício número 237, em resposta aos requerimentos número 131 e 133, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 238, em resposta aos requerimentos número 124 e 125, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Ofício número 239, em resposta aos requerimentos número 147, 148 e 149, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 240, em resposta aos requerimentos número 126, 127 e 128, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 241, em resposta à indicação de número 17, de autoria do vereador Fabrício Duarte Rolouca. Ofício número 244, em resposta ao requerimento número 153, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 245, em resposta ao requerimento 156, de autoria do vereador Agnaldo Vujenski de Jesus. Ofício 246, em resposta à indicação número 20, de autoria do vereador João Edival Aramone. Ofício 247, em resposta aos requerimentos número 154 e 155, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 248, em resposta ao requerimento número 161, de autoria do vereador Dirceu Agostinho Bassani. Ofício número 270, em resposta ao requerimento número 161, de autoria do vereador Dirceu Agostinho Bassani. Ofício número 271, em resposta ao requerimento número 178, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Ofício número 173, em resposta à indicação número 21, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 274, em resposta ao requerimento número 176, de autoria do vereador Antônio Dirdelar. Ofício número 275, em resposta aos requerimentos número 172 e 173, de autoria do vereador Edilson Vaz. Ofício número 276, em resposta aos requerimentos números 158 e 159, de autoria do vereador Agnaldo Vujenski de Jesus. Ofício número 277, em resposta aos requerimentos 166 e 167, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 24, do vereador Fabrício Duarte Olouca, sugerindo ao Executivo Municipal para que, a exemplo do município de Ibiporã, na matéria vinculada na Folha de Londrina, verifique a possibilidade de desenvolver um projeto que busque manter viva a memória dos pioneiros do município de Pitanga, visto que não se pode compreender coisas novas sem se familiarizar com a tradição. O município de Pitanga, com apenas 65 anos de emancipação, é considerada jovem, portanto, com testemunhas vivas da história e cultura locais. Esta indicação traz a preocupação em registrar, reter e transmitir conhecimentos que permita a valorização cultural e a identidade social dos pitanguenses, pois cada indivíduo, ao focalizar sua experiência de vida, apresenta aspectos do grupo em que está inserido. Esta é a história que se encontra à margem da história oficial, e aqui torna-se importante documentos do passado recente, permitindo várias interpretações sobre a mesma realidade. Ainda há a intenção de que, se após o desenvolvimento do projeto, a matéria seja disponibilizada para as escolas do município, permitindo aos estudantes o conhecimento de uma história de seus costumes. Requerimentos. Requerimento número 200 do vereador Antônio Adir de Lara. Envio de ofício a Brasil Telecom solicitando reparos no orelhão na localidade de Borboleta Berardi, próximo ao restaurante Boião. Requerimento número 201 do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento próximo à propriedade do senhor Áudio Kraut, na localidade de Patrimônio. Requerimento número 202 do vereador Antônio Adir de Lara, envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de 2 bueiros na localidade de Quarteirão Aparecida, na estrada principal. Requerimento número 203 do vereador Antônio Adir de Lara, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento no pátio da Igreja da Barca, na localidade de Arroio Grande. Requerimento número 204, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e rebaixamento do tope da estrada que liga a propriedade de Pedro Lukaszewski, na localidade de Rio Vorá. Requerimento número 205 do vereador Fabrício. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando gestões através da secretaria competente para que as máquinas agrícolas sejam higienizadas antes de serem transportadas de um local para outro local dentro do município ou que venham de outros municípios, visando a não disseminação de pragas que são levadas pelas mesmas nesse transporte. Requerimento número 207 do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de uma capela mortuária na Vila Planalto. Requerimento número 208 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de bueiro na localidade Serra da Palmeira, em frente à propriedade do senhor Vilmar Stipe. Requerimento número 209 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a implantação de passeio no centro do canteiro da Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Martins Orane e a Marginal, visto que não há possibilidade de passeio à margem direita da referida avenida, em virtude ao posto de combustível e ao restaurante. Tal passeio central proporciona maior segurança aos pedestres oriundos do conjunto Santa Regina. Requerimento número 210 do vereador Edilson Weiss. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento da estrada principal do Rio Vorá de Cima, Vorá de Baixo e Rio Liso. Requerimento número 211 do vereador Fabrício Duarte Olouca. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando, tendo em vista o requerimento em anexo, melhorias nas ruas de acesso à Pai de Pitanga, verificando-se a possibilidade de pavimentação com pedras irregulares ou asfáltica. Requerimento número 212 do vereador Fabrício. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando, tendo em vista o ofício em anexo, melhoria na qualidade de iluminação pública na rua Ébano Pereira, fachada lateral do Hospital São Vicente de Paula. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Neste momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários que se encontram, funcionários públicos, estudantes, é um prazer tê-los nesta noite participando aqui nesta casa. Eu inicio dando os parabéns a todas as pessoas, a todos os agricultores que compareceram no último sábado, lá na Copa Coamo, onde houve vários jogos, foi engraçado, vários nossos agricultores lá estiveram, os cooperados da cooperativa. José também estava participando também pelo time ali da Borboleta. E foi um dia bem, bem agradável. Eu até falava na última que o seu João de Careta, também um dos mais idosos que estava jogando lá como cooperado, e ainda assistiu mesmo a fazer aí um gol, ele que já está quase com 70 anos e era o artilheiro de lá do Rio Cascata. Mas foi muito bem, parabéns também à equipe do Arroio Grande que ficou em segundo lugar. E o Rio do Meio foi o campeão da Copa Coamo e estará representando o município de Pitanga aí no final do mês, quando fazem o encerramento da Copa Coamo lá em Campo Mourão, juntamente com os demais entrepostos, tanto aqui do estado do Paraná, como Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero falar a questão do pedido de informação que foi feito por mim e aprovado por unanimidade aí pelos nossos colegas vereadores. É o número 6/2009, onde eu havia solicitado a informação da questão daquele projeto, hoje lei, quando foi implantado o piso salarial para os professores. Foi bem discutido aqui nessa casa, foi aprovado, mas ficou naquela data, dúvida de quanto seria realmente o ganho dos professores municipais, aqueles que ganham entre 20 horas e aqueles que trabalham 40 horas. E no dia 15 de julho, eu recebi, então, através do prefeito José Zampier, onde ele diz: encaminhava essa informação ao nosso presidente da casa. Senhor presidente, em atendimento ao pedido de informação número 6/2009, de autoria do vereador Antônio Edir de Lara, referente ao quadro próprio do magistério, vimos encaminhar impacto financeiro da folha de pagamento com a implantação da Lei Municipal 1507, de 26 de março de 2009. Tabela de vencimentos dos servidores do quadro próprio do magistério anterior e posterior à implantação da lei, sendo possível verificar-se o real ganho obtido de acordo com o seu nível de progressão dos servidores. Resta prejudicado, contudo, o pedido do envio da relação dos servidores beneficiados com a implantação da lei, inclusive demonstrando o valor recebido, cujas informações comunicamos estão à disposição dos nobres vereadores na Prefeitura Municipal, pois tratam-se de documentos internos e de natureza particular. Todavia, com a disponibilidade dos mesmos no prédio do Executivo Municipal, os membros dessa Casa de Lei têm a oportunidade de sanar qualquer dúvida ou esclarecimento sobre os mesmos. Não se quer, com isso, em absoluto, subestimar ou negar o caráter democrático do exercício da fiscalização do disposto no artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal. O vereador é agente político importante e o exercício pleno da vereança é tarefa indispensável no processo de desenvolvimento municipal. Atenciosamente, Altair José Zampier. Logo em seguida, passados uns 2 dias, foi entregue, através do secretário de Finanças, também aquela parte que ele julgava prejudicado, que seria a relação dos professores, bem como seus respectivos vencimentos ou salários. E eu tenho aqui também, logo em seguida, através do secretário da Fazenda, Cleverson Sean Cleve, e também da Viviane Aparecida Tone, contadora do município, onde ele relata o seguinte: o impacto financeiro gerado pela adoção da Lei 1507 de 2009, a qual concede aumento aos professores municipais a fim de equiparação com o piso nacional, acrescentará à folha de pagamento ainda este ano um total de R$ 901.545,18. Este valor corresponde a um acréscimo de 34,07% sobre o total da folha de pagamento dos professores antes do aumento. Como consequência, gera ainda um acréscimo de 3,53% no índice de pessoal em relação à receita corrente líquida. Tal índice, levando-se em conta o primeiro quadrimestre de 2009, está em 47,63%. Isso é o total da folha do nosso pagamento aqui do município. Desta forma, considerando-se todas as verbas trabalhistas e contribuições previdenciárias que automaticamente sofrem o mesmo reajuste, o provável índice com gasto de pessoal em relação à receita líquida corrente do ano em curso será de 51,16%. Então, como foi falado aí na sessão anteriores, eu pegando aqui, então, através dessa listagem de eventos aqui encaminhada pelo Executivo, fazendo um comparativo com os salários recebidos em março de 2009, e junho de 2009, lembrando que o piso foi implantado retroativo, né, sendo pago a partir de janeiro de 2009. E analisando aqui alguns vencimentos, ficou praticamente a classe dos professores, fazendo um comparativo, que antes o piso vereador. Pois não. Só para esclarecer, quer dizer que o 100% que o prefeito disse que deu não existe? Não, logo eu já vou colocar aqui um comparativo, vereador. É o seguinte, então para quem tem 20 horas agora que está trabalhando, nível 1, ele é R$ 475,00. Para quem tem 40 horas, é R$ 950,00 por 40 horas de trabalho. Analisando o prefeito da gestão anterior, em maio do ano passado, ele deu 9,8 de reposição. Então, com isso, o salário dos vereadores estavam próximo, dos professores, estavam próximo aí da questão do valor implantado pelo governo federal, que foi implantado pelo nosso município. E fazendo aqui um comparativo e matematicamente, então teve uma média de 30,67%, que foi a diferença, vamos dizer assim, real que os professores ganharam com a implantação do piso nacional de salário. Teve algum que teve 100%? Nessa relação aqui que eu recebi, praticamente tem uns dois ou três casos que tiveram 100%. Eu acredito que, como os professores estão estudando e provavelmente tiveram avanços, que existem tabelas, alguns podem ter até concluído aí mestrado, ou podem ter outras, então tiveram ganho superior. Mas foi poucos. Mas na média, enfim, deu praticamente 30,67%. Com os acréscimos aqui da Previdência Social, vai para 34%. Então, para que, conforme foi aprovado pelas vossas excelências, é minha obrigação de trazer aqui essa informação, que foi um pedido de informação que nós, através da minha pessoa, nós solicitamos. E eu trago a vossas excelências, então, essa informação de que a implantação do piso, os senhores professores tiveram um ganho de 30,67%. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais nobres pares, secretários municipais, funcionários que aqui se fazem presente, a imprensa que está aqui presente, demais pessoas que nos honram com suas presenças nessa noite. Parece que não estão com muito medo da gripe H1N1. H1N1. Realmente é preocupante. O Paraná, o Brasil está muito preocupado. Quero louvar as atitudes que foram tomadas pelos nossos governantes para evitar um mal pior. Tem que ser antes que ela se alastre com mais facilidade. Portanto, a suspensão de aulas, que é recintos fechados, sempre é prevenir. Eu acho que está certo que cada pessoa que contrai, ela vai dizimando. Eu espero que Deus abençoe que a população do Brasil todo e do mundo se livre quanto antes dessa pandemia que se instalou no mundo hoje. Eu faço uso da tribuna hoje e quero justificar um requerimento quando entrei nessa casa. Confesso que eu não falei com o cidadão, mas a assessoria da casa recebeu um bilhete escrito dirigindo-se a este vereador para que fosse feito ou refeito a limpeza de bueiros na estrada que dá acesso a 5 cruzilhadas. Deve ser no asfalto que está entrando água em casas lá, daquela localidade. Deve ser o acesso da 5. Se fosse lá na 5 cruzilhadas, eu falaria com o vereador Aguinaldo que tem um mando político. Excelência sabe que tem um respeito muito grande. Gosto de respeitar esses mandos quando tem um mando político. E Vossa Excelência sabe disso que eu sempre prismei por esse lado. Mas eu, a semana passada, não estive presente na sessão dessa casa, porque na terça-feira amanheci com dor de garganta. E ainda, sábado e domingo, foi forte. A gente fica até desconfiando já que pode ser um sintoma, mas creio que não. Não tinha febre. A gente vai acompanhando assim, tem que ter esse cuidado. Mas surto de tosse está dando muito na nossa cidade. Só lá na minha casa foi eu e minha esposa. Não sei se um contraiu do outro. Eu acho que quem passou fui eu, porque comecei primeiro. Mas é preocupante. Qualquer cidadão hoje que tá, todo mundo já fica desconfiado e faz parte desse cuidado, né? Evitar. Mas eu quero falar aqui da sessão passada, que eu não estive presente. Escutando a emissora de rádio no outro dia, como eu não participei da reunião, fiquei sabendo através da rádio Poema que eu fui autor de um pedido de informação com a subscrição do vereador Meco e vereador Adir. Eu quero pedir desculpa para o vereador Fabrício, vereadora Olga, que são da Comissão de Saúde, inclusive o vereador Fabrício é o presidente da Comissão de Saúde, nós três somos membros, de não ter convidado Vossas Excelências para subscrever esse pedido de informação. Então quero pedir publicamente aqui meus desculpas de não ter convidado Vossas Excelências para subscrever junto. Mas não esteve presente na reunião nem o vereador Meco, nem a vereadora Olga. Estiveram ausentes também. Eu não sei o motivo que não estiveram ausentes, que não se fizeram presente na reunião, mas eu sei que estiveram ausentes, que através da imprensa fiquei sabendo. E o vereador Dilson Vaz foi o que liderou. Botaram contra esse pedido de informação. Eu quero dizer que quero pensar que foi pela falta de experiência dos nobres pares, pelo seu primeiro mandato, mas o vereador Aguinaldo do governo, já segundo mandato, também consigo entender que, de repente, não quis contrariar um colega que vota junto sempre quando faz os seus pedidos. Eu quero levar para o lado que foi falta de experiência, da rejeição do pedido de informação. Vejam bem, o que era o pedido de informação? Encaminhar relatório discriminando o nome, forma de contratação e carga horária dos profissionais médicos contratados pelo município. Então não era um pedido assim, fora das limitações. Sinceramente. Eu lamentei. Na hora, depois comecei a refletir assim, comecei a pensar. Analisar cada um. O vereador Edilson, talvez, para contentar, fazer um... Nome, eu sei como é que é essa empolgação do vereador, primeiro mandato, é primeiro ano, se empolga, quer fazer. Eu consigo entender esse lado. O vereador Aguinaldo, o senhor Aguinaldo estava no fundo aqui, não estava presente, quero dizer, repetir. Vossa Excelência, de repente, acompanhou, porque o vereador Edilson tinha pedido, não quis contrariar, eu entendo esses lados, essas coisas. O vereador Fabrício, por ser presidente da comissão, votar contra, não deveria, mas votou. Talvez empolgado também, na falta de experiência. O vereador Adir, a vereadora Alves não está presente, não vou nem falar. Presidente, não voto, só voto simpata. O vereador Maia, que não está, o vereador Adir. Faltou a experiência, de repente, quando viu, podia perguntar assim, dizer, para lá, vamos retirar de pauta, já que o autor e mais um subscritor está presente, retiraria da pauta e colocaria na pauta hoje. Eu tenho certeza que os nobres pares iam votar a favor. Porque um vereador não pode estar tirando o direito do colega, cumprir a sua missão, que todos nós, quando falam lá fora, dizem qual é a missão do vereador? É fiscalizar o executivo, fiscalizar. É o papel do vereador? É claro que é. Mas daí o próprio colega tira o direito de fiscalizar. Eu não acho correto, eu acho certo. Eu tenho aqui, ó, quero agradecer ao presidente da casa, que solicitei ontem, para que fosse feito o levantamento, todos os pedidos de informações levantados, que foram feitos na gestão passada. Quero saudar aí a presença do ex-vereador dessa casa, o vereador Inés, que foi primeiro secretário dessa casa, da qual tem vários pedidos de informação aqui. Foi um dos grandes que fiz, muitos pedidos de informações. E não tem um pedido de informação sequer aqui que foi rejeitado. Todos foram aprovados. Todos. E tem pedido de informação que foi pedido, inclusive, por curiosidade, o autor, Enetes Teixeira do Nascimento, subscritor, Adelir Castilho Maldano de Carijó, Agnaldo Bujanski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chimim Meco, Jorge Pitney, Mirna Ledaci, Franzoloso Galafassi, Roserval Soares Petreche, Dr. Cata. E os outros, de repente não estavam presentes e tal, nem pediram. Nem pediram. Mas tenho certeza, mas na hora de votar, todos votaram a favor do pedido de informação. Eu quero dizer, senhor presidente, que tenho certeza por que os vereadores e o público estão rindo do guapequinho presente que é essa noite. Não esquece, né, querido? Isso vai para a história da Pitanga, pode ter certeza. Vai para a história da Pitanga. A gente teria tudo, mas lamenta por ter acontecido. Que virou chacota. Mas eu quero dizer que, pedindo uma coisa tão elementar assim, ó, na área de saúde. Vejam bem o que foi pedido na época. 31/5, mês de maio de 2005. Com referência à Secretaria Municipal de Saúde, informar o seguinte. O número de veículos da Secretaria e programação de utilização dos mesmos. O número de médicos lotados na Secretaria, especificando o nome, forma de contratação, vencimentos, local e número de atendimentos diários de cada profissional. Quais os dentistas que receberam 50% de adicional em seus vencimentos, respectivos locais de atendimento, carga horária e quantidade de procedimentos. O diretor do departamento médico possui dedicação exclusiva? Em caso negativo, quais os horários de atendimento na secretaria? Qual o montante gasto com a folha de pagamento do serviço da secretaria? Proposição aprovada por unanimidade. Então, o que eu quero dizer, e dizer para a população de Pitanga, que a população fala muito lá fora. O que que houve que votaram contra, tirar o direito? Eu até tenho explicado isso. Pela falta, talvez, de experiência dos nobres pares, quero dizer que não foi por maldade. Eu não posso acreditar, não quero acreditar, não, que o executivo pedisse para reprovar um pedido de informação dessa natureza. Que está aqui, ó. Me orgulho assim de dizer que todos os pedidos de informações foram aprovados. Não tem nada. O vereador tem o direito, sim, de fiscalizar e precisa. Eu cheguei a notar aqui, ó. Só para os senhores terem uma ideia. Em 2005, 38 pedidos de informações, 2006, 27, 2007, 32, 2008, 16. Eu tenho certeza que este vereador, os demais vereadores, vão fazer pedido de informação, vai ter mais. E eu espero que os próximos sejam aprovados. Que os nobres pares não tirem o direito de um colega fiscalizar. Até acho, conversando com demais colegas vereadores e os assessores jurídicos, assessor técnico da casa, eles acham até que pedir informação não deveria nem ir para a votação. Deve ter sido ser direto. Que é o direito elementar, né, vereador Aguinaldo? O vereador fiscalizar. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Está livre, usa a palavra. Essa palavra, senhor. Antes do senhor fazer uso da palavra, vereador, eu vou fazer uma colocação. Eu, como presidente dessa casa, eu não voto essa matéria. Eu só voto se der 4-4 que eu posso me manifestar sobre o voto. Então, já vou deixar bem claro que, por enquanto, não aconteceu de empatar a votação aqui para me decidir. Eu, como presidente dessa casa, então, eu não posso me manifestar com o voto. Está livre, uso da palavra, senhor. Obrigado. Senhor presidente, amigos vereadores, público presente, a imprensa, meu boa noite. Queria falar sobre esse pedido de informação aqui com o nobre amigo vereador Carijó falou. Isso foi um pedido não temendo alguma coisa, como falaram a imprensa falcatrua que tem na administração. Sessão passada, antepassada, foi feito aquele pedido de informação 6 meses da prefeitura. Foi o vereador Aguinaldo pediu para fazer um pedido para 60 dias, foi feito esse pedido de informação para 60 dias. Agora, se nós, vereadores, ficarmos pedindo informação para o prefeito, como aqui você falou, que teve muitos pedidos de informação para o prefeito passado, eu acho que o prefeito tem que deixar ele trabalhar um pouco, você vê, fazem 7 meses, agora ficar só pedindo informação, foi por esse motivo que eu votei contra, mas não como a emissora falou, que teria preocupação de ter alguma falcatrua lá no, com os médicos no posto de saúde. Se vocês estão tá gravados aqui nessa casa, vocês mesmos, amigos, vereadores, vocês sabem que eu fui do que mais cobrei no começo aqui o trabalho dos médicos. Eu acho que se o médico não estiver fazendo um bom trabalho no posto de saúde lá, cumprindo com o seu horário, eu sou o primeiro aqui nessa casa que vou me pôr contra. Mas esse pedido de informação que eu pedi para os amigos vereadores votar contra foi por motivo do pedido passado já, que já tinha sido feito para 60 dias, mas eu não falei que não era para fazer. Mandei fazer via ofício dentro dessa casa o pedido de informação junto aos médicos. Eu venho aqui dizer, se não ficar só mais voltando, repetir, ficar pedindo. Você falou que no ano passado o prefeito teve vários pedidos de informação. Com certeza ele respondeu todos mesmo. Mas trabalhou muito pouco para a população. Você sabe que o resultado foi nas urnas. Eu mesmo presenciei várias reuniões. Então acho que nós temos que pensar mais, vereadores, foram eleitos pelo povo. Mais uma vez, volto a falar aqui nessa tribuna. Trabalhar mais. Não ficar com... Sim, vereador. Sim, mas eu não estou contra esse pedido de informação assim. Eu falei para fazer via ofício. Vereador Dilts. Desculpe. Viu? Mas, veja bem, silêncio que nós temos de trabalhar, mas o vereador, o trabalho do vereador é isso aí. Mas esse é o trabalho do vereador. O que é o trabalho do vereador? O silêncio se elegeu para quê? Para fiscalizar, mas esse é o nosso... Agora, o silêncio quer tirar o direito. E outro, eu fui flexível quando foi feito o pedido de informação, o líder do governo pediu, dividimos em três pedidos, dividimos. Tem coisas que não é muito, não é tão extenso, vereador Adilson. Eu acho que você tem que pensar agora, você está sendo radical, apelar que foi resultado da eleição, ganharam, estamos aqui, parabéns, tenho votado a favor das coisas boas aqui nesta casa. Inclusive, isso aqui, Vossa Excelência colocou até o prefeito em suspensão nessa história, porque está querendo esconder coisa, e eu acho que não. Vim aqui e disse, não acredito que pediu alguma coisa. Obrigado pela parte. Sim, eu acho que isso aí não tem nada de coisa para esconder. Por esse motivo que eu pedi votar contra, mas pedi fazer via ofício. Agora, nós, eu falo novamente, o vereador está aqui para fiscalizar. Mas você sabe que o trabalho do vereador é fiscalizar e trabalhar pelo povo. Você foi eleito pelo povo para ajudar também o povo. E nós ficar fazendo essas briguinhas pequenas aqui numa tribuna, na Câmara, para dar ibope para a emissora, eu acho que nós estamos tudo errado. Porque quem elegeu nós foi o povo e nós temos que dar satisfação pelo povo. E eu falo aqui nessa tribuna que estou disposto, junto com meus nobres companheiros, fiscalizar sim. Aonde tem fumaça, tem fogo. E se tivesse alguma coisa com os médicos, poderia ter certeza que eu seria o primeiro. Tá lá, porque eu estou lá direto toda semana no posto de saúde e vendo. O médico melhorar muito o atendimento deles e com certeza vai se melhorar muito mais que esse vereador, se não tiver bom atendimento. Eu vou ser o próprio chegar aqui na tribuna e cobrar. Como eu já cobrei uma médica aqui nessa tribuna, tá gravada aqui nessa casa, não tenho nada para esconder, nada para a população. Só que eu vim aqui falar hoje porque a emissora fala de um jeito, o povo entende de outro. Não fala o jeito que eu estou falando aqui hoje. Porque eu estou falando só simplesmente... Mais uma parte, Dilson? Sim, deve ter que aumentar o meu tempo aí. Só que Vossa Excelência fala de um jeito e procede de outro jeito. Vossa Excelência está falando de um jeito e procedendo de outro. Que está tirando um colega de fiscalizar justamente isso que Vossa Excelência está falando. Daí não dá para entender. Então eu quero ser companheiro, quero ser amigo, ser companheiro, mas deixa menos um colega fiscalizar, então. Sim, mas você pode ver que esse colega que você está falando fiscalizar, que está fiscalizando, você viu, agora mesmo você também declarou, quem que assinou esse pedido? Foi o vereador o Meco, o Adir e você. Então, como você poderia ter conversado já com a Comissão de Saúde, já ter feito, falado com eles lá dentro, poderia estar junto nesse pedido, que com certeza poderia ser aprovado lá dentro de uma comissão. Mas vocês não trabalham não fizeram um trabalho lá na Comissão de Saúde? Então, os três que fizeram o pedido. Agora vem a emissora falar que o Edilson Vaz votou contra. Eu votei contra o pedido aqui, a pedido de informação aqui, mas poderia fazer via ofício. E volto a repetir, que eu ajudo a fiscalizar sim. Estou direto lá no posto de saúde, não só os médicos, funcionários e todos. Falei na sessão antepassada que cobrava todos com até funcionário público se não fizesse um bom trabalho. Eu acho que nós estamos aqui para trabalhar pelo Permita povo. Permita uma parte, eu, sim. Como eu usei primeiro a nossa tribuna, dando informações daquele pedido de informação que havia feito da questão da educação, que foi repassado pelo Executivo, teve um prazo de 30 mais 15 dias. Então, existem os meios de fazer essa informação. Então, eu acredito que esse pedido de informação solicitado na sessão anterior, como eu falei, poderia ter o prazo, tem prazo definido, de 30, podendo ser prorrogado para mais 15 dias, que são 45 dias de prazo. E esses dados, hoje, já estão armazenados nos nossos computadores, que hoje está tudo informatizado. Então, eu volto a frisar que o meio mais rápido para que o vereador consiga essa informação é através do pedido, porque existe um prazo para que o Executivo possa fazer esta informação. Obrigado pela parte. Sim, mas poderia fazer esse pedido também via ofício, né? Seria mais rápido ainda. Uma parte. Vereador Edilson, eu não estava, não pude vir naquela reunião, mas acredito, acho que pode até, pelo fato de nós ter assinado até esse pedido de informação, o qual o senhor chegou a ler esse pedido de informação antes? O senhor sabia do interesse, do conhecimento que nós queríamos desse pedido de informação? Sendo que o próprio secretário, vereador, o próprio secretário disse que não entendeu qual foi o motivo de não. Será que foi porque o próprio prefeito bateu na mesa e disse: eu sou contra o pedido de informação? Eu não quero que vocês aprovem pedido de informação nenhum. Inclusive, esse que o senhor disse, que o vereador líder disse, que pedindo 2 meses, a cada 2 meses um pedido daquele sobre informações, sobre os pagamentos feitos pela prefeitura, os empenhos. Vereador, ele que está cobrando, que ele não queria que fosse aprovado, aquele também. Quando o senhor diz em briguinhas, me desculpe, vereador, mas só tornou uma briguinha infantil, picuinha, quando o senhor desaprovou esse pedido de informação, que é um pedido de informação comum. Inclusive, o próprio secretário disse aqui, o senhor não sei se o senhor participou da reunião, que é trimestral da saúde, veio aqui e esclareceu tudo. O nosso objetivo, nossa preocupação é quando o prefeito foi no rádio, na Rádio Pitanga, e disse que tinha 32 médicos, o município de Pitanga. Nós simplesmente queríamos saber, ninguém queria saber de valor. Nós queríamos saber quais são os médicos que ele disse. Não era nada demais, vereador. Essa picuinha, essa encrenquinha, se gerou depois que o senhor fez essa renúncia, conta pedindo que não votassem a favor. Vereador, preste atenção quando chegar os pedidos de informação. O objetivo nosso não é estragar, não é prejudicar. Muitos pedidos de informação desses que foram feitos pelo prefeito Tico, pode ter certeza que foi ajudar. Inclusive, o líder do governo fez pedidos aqui, que se o senhor quiser que nomine... Senhor presidente, eu depois você tem a tua palavra aqui na tribuna, então... Me desculpe, mas senão vai ficar pouco tempo mesmo. Não, vereador Edilson, ele pode fazer o comentário dele até o tempo for permitido. Eu lhe dou mais minutos para o senhor concluir sua matéria tranquilamente. Só que nessa casa que nós temos que respeitar, quando um vereador pede a palavra, nós temos que respeitar que ele... Só ficar aqui ouvindo? Por mim, por não, não, mais 10 até. Não, vereador, o senhor vai ter o tempo suficiente para responder até ele mesmo. Não, eu só estou dizendo porque eu fiz o pedido de informação, presidente. Me desculpe se eu me alterei, alguma coisa assim, se o senhor se constrangiu com isso, mas eu queria pedir, peço, volto a pedir que esses pedidos de informação, eu quero até passar para o senhor essa cópia de todos os pedidos de informações que foram feitos no mandato passado. O senhor vai ver que nenhum desse aqui está para prejudicar, está mais para ajudar. Eu não sei por que o prefeito acha que o pedido de informação prejudica. Ele não prejudica, ele mais ajuda, ele facilita, ele evita, às vezes, até um motivo de cassação. É só isso, presidente. Na verdade, eu não sei por que vocês falam tanto do prefeito. Do certo, vocês têm um lado contra o prefeito, e não é por um pedido de informação que eu rejeitei para dizer que tinha alguma coisa na saúde. Foi, já falei, volto a frisar, foi pelo pedido de informação da vez passada, os 60 dias. Agora vai ficar só toda vez pedindo um pedido de informação para o prefeito? Eu fui contra mesmo esse pedido, a rádio pode fazer do jeito que ela quiser. Não estou aqui para temer a rádio, quem me elegeu aqui foi o povo. Se eu não tiver uma boa, um bom trabalho aqui na Câmara, com certeza que 3 anos e meio vamos estar fora dessa casa. Eu não temo a rádio nenhuma, eu venho fazendo o meu trabalho, só que foi totalmente diferente. O pedido que eu fiz aqui foi o contrário. A rádio, até próprio meu sogro falou que você, Edilson, votou contra... O pedido do médico para vir médico para Pitanga. Eu falei, não, entenda-se como vocês quiserem. Eu jamais vou pedir, fazer um pedido de informação para não vir médico para Pitanga. Eu sou um cara que faço justo que venha bastante médico para Pitanga. Regional da saúde que vem para Pitanga, regional da agricultura, que venha coisas boas para Pitanga. Agora, você falou, se o Valdomiro já veio aqui, veio... Excelentíssimo, vereador Gilson Vaz. Por favor, trata os colegas como excelentíssimo, vereador. Não trata de você, excelência, se for possível. O Valdomiro esteve aqui nessa casa. Já estava aí o secretário pedindo, dando a informação para todo mundo trimestral. Agora, eu acho que Vossa Excelência tão nervoso por ser um rejeitado um pedido, mas não foi, não tem nada demais, como se fosse um pedido pequeno. E eu jamais ia me preocupar que virar uma polêmica. Eu acho que se virou polêmica é por causa da emissora. Nós aqui temos que, como diz, fiscalizar sim, mas tantos pedidos de informação, com certeza não vai dar nem tempo para o prefeito trabalhar. Vocês, a Vossa Excelência, o MEC, Vossa Excelência, nosso amigo Carijó e o Adir, vereador Adir, fizeram o pedido, eu rejeitei e falo aqui nessa tribuna. Não temos a rádio, não temos nada, que nós temos aqui para trabalhar pelo povo. Não para ficar brigando aí por causa de um pedido de informação, a rejeição de um pedido. Que não foi pedido por causa de medo. Eu falei para fazer via ofício. Então, está gravado aí nessa casa. Podia fazer via ofício. Não fazer pedido de informação uma semana e na outra semana fazer mais um. Então, faça um pedido via ofício, com certeza vocês vão ter a resposta. Muito obrigado, presidente. Que diferença via ofício? Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu queria até iniciar parabenizando o trabalho dos motoristas até das ambulâncias, do trabalho que eles fazem na saúde. Ótimo. Só que, infelizmente, às vezes o trabalho deles não está sendo tão valorizado. Porque existem pessoas sem responsabilidade. Eu não sei se há conhecimento, mas eu acho que o pessoal da saúde pode até dizer, dos trotes que estão sendo feitos para a saúde. Dali a pouco sai uma ambulância para ir atender alguém em algum lugar. E chega lá, não acha. Corre para um lado e para o outro. Tem prejuízo no município. Tem gasto. Mas e se daqui a pouco precisa realmente alguém ser atendido? Eu acho que nós temos que sensibilizar e falar com as pessoas, e contar, e até esparramar esse tipo de pessoas que não têm responsabilidade nenhuma. Porque o trabalho é bom, é ótimo. Só que dali a pouco, demorou a ambulância, dali a pouco aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela está atendendo algumas pessoas que começam a brincar. É que nem nos bombeiros, né? Que nem na polícia. Mas isso, eu acredito que Polícia Militar, Polícia Civil e nós também, vendo esse tipo de coisa, a partir de uma denúncia, as coisas vão acontecendo. Veio mais resposta e pedido de informação, ou melhor, desculpa, fala só em pedido de informação, a gente vai ficando meio traumatizado com pedido de informação. Requerimentos. Em resposta ao requerimento número 100, 154, 155, 109, tudo a mesma resposta, igual às outras. Eu acho que nós vamos ter que fazer igual o vereador Edilson, a atitude que o vereador Edilson teve, se me permite, vereador, uma reunião sua lá no Vorá, tem umas pessoas chegaram essa semana aqui, vieram lhe procurar, vieram conversar com o senhor sobre o que o senhor disse lá na reunião, lá no Vorá de Cima. Que se não fosse feito o cascalho até junho, julho, não sei bem certo qual dos dois meses, o senhor vai fazer do bolso. O povo... Permito a parte? Faz favor. Eu falei na reunião lá, se o prefeito não fizesse cascalho até o final do ano, eu faria do bolso. Porque até junho, julho, quem falou isso na reunião lá foi o prefeito. E o compromisso com a comunidade lá, eu tenho também. Ah, então foi o prefeito que falou que prometeu. Tá jóia. É que eles vieram falar, vieram atrás e daí estiveram conversando com nós. E daí teve esse... Mas então, problema do prefeito. Eu queria também, vereador Fabrício, que reforçar. Não, até reforçar aquele pedido que o senhor fez. Porque nós tivemos, quase tivemos, uma... Eu estava até junto com o tenente, o sargento, desta, quando o senhor disse, até esta cachorrada na rua. E até agora ninguém tomou iniciativa nenhuma, vereador. Até por sinal, teve um problema sério. Um motoqueiro bateu num... atropelou um cachorro e não foi maior o problema, porque... Mas eu queria até que o senhor reforçasse até aquele requerimento, aquele pedido que o senhor fez. Porque nós fazendo, o reforçando, eu acho que não vai adiantar muito. Eu queria, também falando já em segurança, falando em requerimentos, na sessão anteriores, bem anteriores, o qual, quando foi até elaborado o Comutran, qual eu fiquei de secretário, o presidente é a engenheira Janine. Até nessa última sessão nós tivemos, que tem a sessão das comissões, na terça-feira, e eu não pude participar da reunião lá do Comutran, o qual o prefeito participou, se mostrou com vontade de fazer, de realmente acontecer. Pelo que eu conversei com a presidenta, a intenção dele é fazer com que as coisas aconteçam e mude, ou até facilite a vida das pessoas aqui na cidade. A partir da primeira reunião que teve, nós fizemos algumas, nós que eu digo, como Tran, nós fizemos algumas reivindicações que seria até emergencial para a cidade. E para evitar até, não como vereador, mas sim como participante do Comutran, alguns acertos, alguns consertos, algumas coisas que iriam até economizar, ou melhor, evitar gastos. Como lá, no trevo da cidade. Quem vem do Santa Regina, ele atravessa o trevo e tem que vir pelo meio da rua, vereador Carijó. Porque a única condição que ele tem de acesso para o centro da cidade seria pela calçada direita, que é a única que tem. Pelo centro existe um passeio, ou melhor, um canteiro, até razoável de tamanho. Aí nós tivemos em contato com o Mano, que é da Secretaria da Cidade, para que ele evitasse que fizessem outras coisas ali naquele passeio, ou melhor, naquele canteiro, que hoje é um canteiro de flor, mas naquela hora não era, que fizesse calçada, para que as pessoas viessem do Santa Regina e tivessem acesso, sem perigo. Mas não. Está cheio de flor. Está bonito. Só que a secretária da cidade não viu o perigo que as pessoas estão passando lá. A secretária da cidade não fica do lado. Ela não anda a pé. Ela não viu lá como que está a situação de quem vem do Santa Regina para não pisar na flor, porque se pisar na flor, capaz de ser... Eu acho que seria interessante. Seria interessante fazer calçada. Interessante, sim. Mas seria interessante que a secretária da cidade fosse lá ver realmente o que está acontecendo, porque eu conversei com o Mano, o funcionário Mano, e ele disse que explicou para ela. Eu achei que ele não tinha falado. Mas ele disse para ela. Ele avisou ela. E o Comutran, o que que faz, então? Ou só a partir do momento que o prefeito vai na reunião? Inclusive, ele deu algumas ideias para melhorar. Boa vontade. Que autonomia o Comutran tem? que autonomia essas pessoas estão se reunindo, o que que estava de vantagem está tendo esse Comutran para se reunir na prefeitura? Vários segmentos, vereador. Inclusive, o vereador Fabrício até que a OAB participasse também do Comutran. Concedo a parte, vereador. Por favor. Vereador, a secretária interior, a Jane... Da cidade. Da cidade. Ela comentou comigo qualquer coisa, assim, que você tinha pedido, né? Ela disse, mas ali, como é que vai fazer ali, fazer passeio ali? No... Ela meio falou, tocou nesse assunto, sim. Só que eu entendo o seguinte. Para que existe o conselho? Ele tem que ter poder de decisão. Tem que ser consultado e analisado e ver os prós e os contras. Né? Não quer dizer também que a Vossa Excelência pediu, que está 100% de federação. Então tem que ser analisado. O conselho existe para isso. Então veja bem, até para defender a atitude de um secretário municipal. Não, eu segui o conselho. Quer dizer que é a própria defesa também, né? Obrigado, vereador. É, realmente, vereador. Vereador, permita uma parte bem rápida. É, em questão, eu acho o seguinte, vejo a tua preocupação, é bem válida, bem, acho bacana isso aí. E nós poderíamos ver em questão, eu não sei se é o DR ou o que que é, ou junto ao deputados federais, o que for, para nós tentarmos fazer um pedido entre os vereadores aqui, aos deputados, os federais, eu acho que é federal ali, por causa do DR, né? Ali eu não sei como que é, porque ali acho que se transformou por BR, não é mais PR, né? Ali. BR, né? BR. Então, ali. Nós sugerimos para nós requerermos uma passarela ali. Para nós, em questão. Tem várias cidades que tem em questão da passarela, aquela. Em questão, podemos sugerirmos isso aí para nós vermos qual a maneira mais fácil que é nós pedirmos via Câmara, via. Daí nós unimos Câmara, Comutran. A prefeitura, para nós fazermos isso aí, para nós fazermos uma passarela ali, seria uma... Obrigado, vereador. Vereador Fabrício, nós estivemos lá, junto com o representante até da cidade, o Mano, o engenheiro Otto, ele estava, esse que fez a marginal, o César, se não me engano é César o nome dele, e o funcionário Alziro, do DR. Se fizer uma passarela ali, vereador, vai ter que fazer uma cerca, não sei o nome, um alambrado, uma cerca, que saia de um quebra-mola, vamos supor, até outro, para as pessoas não atravessarem por baixo, porque é natural que a pessoa vai atravessar, como existe em outras cidades. E se fizer isso... Não tem como a pessoa sair do centro e ir para Guarapuava. Ele vai ter que ir lá no outro trevo, lá em cima, e fazer o contorno para retornar. Ou para ir para Santa Regina, de carro. Então, não tem como, é descartada a hipótese de uma passarela ali. Então, não teria por causa do trevo. Que as pessoas que saem com veículos vão ter que ou ir lá em cima, ou fazer, quem vem do Santa Regina para a cidade, vão ter que ir lá nos guardas, contornar para entrar para a cidade. Então há uma certa dificuldade pelo motivo do trevo. Até por sinal, nós estivemos conversando com o Alziro, que é do DR, para que facilitasse aquele trevo, uma desaceleração, tirasse os quebra-molas e fizesse como ela, que ele saísse, eu não sei a palavra certa, até ele está fazendo um projeto dos três trevos, para que facilite. Mas o problema ali, vereador, não seria do trevo. O problema seria o acesso para a cidade, depois do trevo. Que a partir do momento que seja inaugurada essa marginal, ela vai passar a ser do município. Então é a responsabilidade do município daí, não mais do DR. Então se fizer, é a única saída até, é claro que se nós analisarmos a parte do canteiro, é bonito. Cidade, nossa, com flores, é natural. Só que nós temos que ver ali, o problema é do perigo, é o pedestre. Posso até dizer, eu estava com o Paulo Marafon ali na esquina, vinha uma mulher com duas crianças, uma criança até menor, do lado direito. Ela saiu um carro, como quem vem da Josni, direto lá para o Bazniak, atravessando. Ela puxou a criança para ela não atravessar, jogou embaixo de um carro que vinha descendo, que não tem ali um funil. Então, veja bem, então são coisas ali que não tem por onde ir. Seria somente por esse canteiro. Mas eu acredito que essa autonomia, pelo que as conversas foram feitas, pelo, quando essa participação do prefeito, eu acredito que essa autonomia do Comutran, até por sinal, o vereador Calijó não foi até, né, justificando, só até corrigindo, até melhorando, não foi a secretaria, foi o Comutran inteiro, foi o conselho que decidiu, que achou melhor fazer uma calçada lá. Então, e foi sugerido antes de até mesmo, para não ter o prejuízo de perder o serviço. Mas como não foi feito, até eu fiz esse requerimento, porque ele é entre a Avenida Getúlio Vargas e a Martins Orani, e é marginal. Então seria para evitar. Faz favor. Mas tá, então o que responderam para o Comutran? Porque deve ter uma resposta, o porquê, deve ter, porque não é possível que não responderam. É, pior que foi informal, vereador. Foi informal, a nossa pressa seria para evitar até esse gasto. Mas o Comutran teve, de certa forma, então teve um pecou em não ter já mandado esse ofício. Esse ofício, vereador Edilson Weiss, para que facilitasse aí o andamento desse. É, só me permitindo, nessa aí cabe ofício agora, nas outras tem que essa ser. Essa caberia um ofício. Mas eu queria até já que nós falamos, já quando sabendo dessa hoje que não teve esse aumento, vereador Adir, nesse pedido de informação que foi votado a favor, acredito e peço que os outros pedidos de informação, por mais que o prefeito às vezes ache que não seja bom, que se nós conversarmos antes, se reunirmos antes e mostrarmos o que realmente nós queremos, talvez seja aprovado. Mas eu ainda acho que com esse 100% que não foi, não é o 100%. 34 e pouquinho que o senhor falou. Permito, 30,67 que seria o ganho. Não chegou a 34, então. Ainda nós estamos esperando aquela reposição de 5,38. Acredito que com esse pedido de informação, com essa resposta, pedido de informação, o prefeito vai ter conhecimento realmente do que aconteceu, qual foi esse piso, qual foi o valor do piso, e ele vai dar o 5,38. Obrigado. Está livre o uso da palavra. As palavras, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, demais membros da mesa, senhores vereadores, servidores públicos municipais, suplentes de vereador, ex-vereador dessa casa, Enetes, Sueli, diretor da Coordenadoria da Mulher, a Márcia, da imprensa, Camila, minha prima, também funcionária pública, Zé Rancheste, da localidade do Beiralto, sua esposa, professora, Batatinha, Mauri, seu Walter, eu tenho esse costume de nominar as pessoas e me acompanhem, embora às vezes fique difícil diante da quantidade de pessoas. A Lucy, Jorge, esposo dela, Batatinho, chefe de gabinete, Pedro Castelari, o assessor da... Perdão, Geninho, quase vereador, vai assumir aqui nessa casa, né? A mocinha lá, assessora da Olga, né? O Tonho, o Beraldo, a mocinha lá que sempre está presente aqui, o Euric, as formandas lá, o Vujansky, a imprensa, a Rádio Pitanga, que está aqui presente. Enfim, a todas as pessoas que fazem presente, sempre agradeço os servidores públicos que trabalham de forma extremamente eficaz para que as sessões possam ser realizadas. Enfim, a gente agradece a todos de uma forma direta. E não querendo aqui fazer nenhuma defesa, até porque você não precisa de advogado, né? Mas eu entendo perfeitamente as razões tuas, quando daquele pedido, e quando você relacionou o instrumento ofício aqui. Eu acho, e volto a frisar aqui a todos os vereadores, pedindo informação realmente é extremamente importante. E não é nenhum demérito, na verdade, para a administração responder qualquer tipo de pedido de informação. Mas eu acho também que tem que haver critérios, vereadores. Eu acho que tem que haver critérios. Eu falo isso por experiência. Eu atendo um município do lado aqui. Teve um ano que a Câmara de Vereadores, onde a oposição realmente era num número maior, fazia um pedido de informação atrás do outro. Chegamos a responder um pedido de informação em que pediam lá cópia dos processos licitatórios, cópia de todos os empenhos, cópia das notas fiscais, cópia dos cheques do período de 6 meses. E a gente sabe que isso aí realmente acaba gerando ali, eu não digo uma perda de tempo, mas você tem que disponibilizar grande parte das pessoas que trabalham, de repente, dentro das secretarias, e isso envolve, às vezes, várias secretarias, para deixar, eu já disponibilizo o tempo, deixar seus afazeres e ter que responder esse pedido de informação. Está aberto, senhor Fernando? O senhor diz que tem que ser coerente. Não, tem que ter critério. Critérios. Perdão. Critério, eu falei critério. Certo, desculpa. Dia 28/10/2008... O senhor fez um pedido de informação, o senhor como líder do governo, ou melhor, acho que o senhor não era mais líder do governo, solicitando informações sobre todas as dívidas da Prefeitura Municipal de Pitanga, quais os valores devidos e em que datas iniciam e findam os pagamentos das mesmas. 28/10/2008. Isto. Quase 4 anos. Eu pedi a juntada de uma enormidade de documentos e não pedi. E eu falei aqui em algum momento que eu era contrário a pedir informação, senhor vereador? Não? Então tá bom. O que eu estou falando aqui é para que nós possamos aqui ter critérios. Quando eu pedi aquele desmembramento, vereador Carijó, daquele pedido de informação, que veio o pedido com 6 meses, e vossas excelências concordaram que fosse respondido só dos últimos 2 meses, era justamente pedindo isso. Não porque o prefeito Jean-Pierre ou os membros lá da administração pediram, mas porque eu realmente entendi que um pedido de informação que abranja 6 meses seria algo realmente que levaria assim, a um desgaste muito grande na questão do dispêndio do tempo para os servidores lá responder esse pedido de informação. E jamais me coloquei aqui com relação a pedido de informações contrário aqui. E não é esse o objetivo. E não tenha dúvida, o vereador Edilson aqui, quando colocou essa sugestão do ofício, e eu estava aqui, e só o vereador Adir esteve presente aqui, sabe que eu estou falando desse instrumento ofício, mas o vereador Carijó, o vereador Meco não estiveram aqui. E quis colocar no sentido de que bastaríamos, e isso aqui eu vou fazer um pedido ao chefe de gabinete, realmente na demonstração pura e clara, que a administração é transparente, e que não se vai se ocultar em qualquer resposta pedindo informação, para que mande, Geninho, antes mesmo, considerando a sessão anterior, antes de findar o prazo aqui, manda essas respostas. Converse com o secretário de saúde lá. E eu acho que também ele pode responder isso aqui. Ele não precisa ficar esperando eu pedir aqui ou o vereador pedir. Ele pode responder isso aqui. Ele já esteve aqui, vereador. Então por que do pedido, então? Não, ele esteve aqui depois, foi na ele respondeu? Audiência pública. Pois é, mais uma demonstração clara. Não tinha clara. Como, não tinha pois é. Como, não deu para entender. Pois é, mas aonde que está a cobrança tão grande que cê, inclusive vieram aqui responder esse pedido de informação? Porque na verdade colocar, de repente, um colega vereador numa situação assim, extremamente constrangedora, porque eu vejo assim, porque está a impressão aqui que na verdade ser vereador é contrário a qualquer tipo de informação que seja pedido pelos vereadores aqui. E ainda a gente escuta, vereador Carijó, por alguma parte da imprensa, colocações extremamente distorcidas do que foi discutido aqui. Eu não tenho, quase não escuto o rádio, mas quem escutou o rádio viu que o que se passou lá nas ponderações colocadas pelas pessoas que fazem o programa, realmente não tem esse fundamento. E, aliás, eu não vejo eles aqui acompanhando as sessões aqui ou buscando informação nessa casa aqui. Eu gostaria que, como a Rádio Pitanga está aqui, que a Rádio Poema também se fizesse presente. E digo a eles bem claro que eu não tenho nenhum problema com relação a usar meu nome, descer a lenha se quiser. Eu nunca me preocupei com isso, já fui extremamente combatido pela rádio, mas a resposta vem no trabalho nosso, vereador. Está concedido. Vereador Aguinaldo, líder do governo. Olha que a rádio hoje, através da internet, hoje em dia, meu Deus do céu. É um direito. Estou escutando nessa hora e amanhã pegam não sei o que. Mas estão escutando. É um direito deles. Pode ter certeza, porque eles falam, estão escutando tudo. Mas é um direito hoje em dia não tem mais segredo para nada. Mas vejam bem, eu estou, não sei, já, acho que vai fazer 20 anos, né? Esse ano de vereador e eu quero aprender. Qual é a diferença entre informação e ofício? Quer dizer que do ofício vai responder pela metade a informação? Como é que funciona? Eu já lhe respondo. Não, pera lá. Porque você pode responder ofício, porque não pode responder o pedido de informação. Eu quero aprender, então. Porque a resposta vai ser a mesma. Lá tem uma equipe que trabalha. Não é o prefeito que vai lá fazer a busca. Ele só assina. Nós sabemos disso. E eu falei, quando entrei aquela vez, que ele pediu indicação do ex-prefeito Osni, dizendo que o prefeito assina, quem faz é os seus assessores. Mas ele assinou. A gente assina. A resposta pedindo informação é o prefeito. Então eu quero me explicar, que eu quero aprender o que é esse ofício e tal. Que eu vou ter que aprender, então. Então vou explicar para a Vossa Excelência aqui. Eu trabalho, veja bem o que eu quero dizer. Pedir um ofício e houver resposta. Pedir informação não vem. Por quê? Porque eu pedi informação da cassação. De repente, ofício não dá. Quer dizer, no ofício pode... Agora, se dá trabalho para buscar ou pedir informação, o ofício também vai dar. Qual é a diferença? Me explica. Vou explicar, vereador. Nós temos duas diferenças básicas entre pedido de informação e ofício. Ofício é um instrumento que nós podemos fazer internamente aqui sem passar pelo plenário. Vossa Excelência é um vereador muito inteligente, extremamente perspicaz, tem uma experiência de casa muito grande, além de ser uma pessoa extremamente inteligente. E quando Vossa Excelência coloca essas colocações, me permite, mas eu gostaria até de voltar ano passado conhecendo como conheço, sabendo que Vossa Excelência tem o pleno conhecimento do que está me perguntando, mas que, claro, nós estamos aqui em plenário, estamos para discutir a matéria e o povo precisa ouvir essas palavras, que é muito proveitosa e acaba nos engrandecendo e fazendo com que aprendamos mais no dia a dia. Mas ofício, na verdade, é um instrumento que nós podemos fazer ali, nós vereadores, sem precisar passar para o plenário e encaminhar ao executivo. A pedido de informação, é até desnecessário essas colocações aqui, o pedido de informação aqui tem que ser aprovado pela casa. Pode gerar um processo de cassação? Pode. Agora eu faço a mesma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou, por que ofício e não o pedido de informação? Por que o pedido de informação e não ofício? Mas por que sim ofício e não o pedido de informação? Vereador, só me permite, sim? Que nós temos sempre aprendendo, que na sim, vida a gente aprende. Vossa Excelência sabe então muito. Então vejo bem, ó, vereador Guinaldo. Como eu falei quando eu fiz uso da tribuna, pedir informação não devia de nem ser votado. É uma prerrogativa do vereador fiscal, ele tem direito a fazer um pedido de informação e vir. Mas a resposta tem que ter responsabilidade. Agora eu entendo o seguinte, que nesse ofício, foge um pouco da responsabilidade. Se também não falar, não responder certinho, também tudo bem. Eu acho que fica olha, meio... Olha, vereador... A foge mesmo... um pouco da responsabilidade. Vereador, esse advogado sabe disso. Vossa Excelência sabe que a resposta que se dá ao pedido de informação e as respostas que se dá ao pedido de informação também podem fugir da mesma forma. Qual que é a obrigação do executivo na resposta do pedido de só informação? Convidar, bom, tá só para convidar, sua bondade. Então nós temos de mudar, nós temos de mudar. Então pedir informação tem de acabar, não precisa mais pedir informação. Não precisa ser mais votado. Porque hoje a lei que nós temos de seguir é pedir informação votado pelo plenário. Desde que eu sou autor, ou os autores, desde que o plenário aprovou, ele não é mais meu, nem do substitutor, ele passou a ser do plenário. Ele não é mais, ele é do plenário, o plenário que pediu. Não é mais só eu. Então vamos analisar isso aí mais profundamente, me perdoe. Raramente, você vê numa Câmara, seja ela a nível municipal, estadual ou federal, uma série de pedidos de informações feita por essa situação que acontece, a questão situação e oposição. Mas normalmente você pega aqui, você tem quase, não cheguei no 100%, quase a totalidade de pedidos de informações que são feitos por integrantes da casa, que demonstram de forma clara e objetiva a sua posição com relação ao executivo. No sentido claro, e não é nenhuma surpresa, e não é nenhum constrangimento para os vereadores que fazem parte dessa situação, deixar de fazer um pedido de informação. Agora você ficar fazendo um atrás do outro, em nenhum momento eu coloquei aqui, vereador Carijó, que eu sou contra o pedido de informação, não. Eu coloquei só dos critérios. E volto a frisar aqui, por que não, nós, sentados ali nas reuniões das comissões, ou mediante um ofício que possa ser feita a leitura aqui para que as pessoas tomem conhecimento, fazer um pedido desse? Por que se faz um pedido de informação e gera uma polêmica dessa natureza? Passa-se a impressão aqui, e o nome do prefeito aqui foi citado várias vezes, que de repente pode estar ocultando algum tipo de informação, e que essas informações que são ocultadas lá fora, passa a imagem que pode estar sendo ferido a questão da legalidade dos atos administrativos. Me permite da forma que colocaram o Edilson, da forma que vossas excelências interpelaram o vereador Edilson, e aqui eu quero fazer a defesa do Edilson com relação às palavras do Omeco, dos apartes aqui, que nós não temos apartes aqui, são realmente defesas quando se utiliza, pede o aparte. O aparte são pequenas colocações que você faz com relação à pessoa que está usando a palavra. E aqui, na verdade, você faz indagações e tece um monte de comentários. Conceda a parte novamente, vereador Cachorro. Pediu a parte? Vereador Aguinaldo, eu tenho certeza absoluta, sim. Vossa Excelência não vai falar na tribuna. Mas se o vereador Edilson tivesse falado com Vossa Excelência, dizia, vamos aprovar esse pedido de informação. Porque botaram agora em dúvida na mídia que ia passar, sim, um pedido de informação. Botaram em dúvida lá fora, na mídia, perante a opinião pública, que a gente tem interrogado, lá, é só sair nas ruas e ver a opinião do povo. Ficou a dúvida, estão querendo esconder o quê e tal? Não. Foi apenas um pedido de informação. Quer dizer que, às vezes, o vereador, Edilson, por querer defender o executivo, botou ele em uma camisa de força. Suspeito. Ficou em dúvida. A população está em dúvida hoje. Por que não quiseram que apareceu? Por que quiser esconder? É que nem lá na Petrobras. O Lula não quer uma CPI na Petrobras. Se está tudo certo, por que não querer, meu Deus do céu? Isso que eu fico olhando. Eu entendo assim, ó, se está tudo certinho, não tem o que temer. Mostre. Obrigado, vereador. Não ora, vou mais vereador, pedir a parte. Volta a colocar novamente. Obrigado, Vossa Excelência não esteve aqui na sessão anterior e o vereador Meco não esteve. E quando o Edilson fez o pedido, eu usei a palavra, né, direcionada ao vereador Adir, um dos autores do pedido, e colocando aquela sugestão. Então, Vossa Excelência não esteve. O senhor não sabe minhas palavras que eu usei naquele dia. Então, não é bem assim. Eu não me posicionei contra... Eu coloquei uma sugestão, e realmente a sugestão, até porque Vossa Excelência não estava aqui, ela não foi melhor discutida aqui. Mas eu coloquei... Eu defendi Vossa Excelência aqui. Coloquei a sugestão. Quando o senhor foi, se ele tirou, eu defendi. Eu tenho certeza coloquei, que... Coloquei a sugestão. E se Vossa Excelência apresentar qualquer pedido de informação aqui, dentro de critérios, dentro de uma coerência de números, que eu digo quantidade... De pedido de informação, nós vamos analisar aqui e vamos aprovar. E quando eu apresentei em 2008, vereador Meco, o pedido de informação, eu fiz realmente, isso mais é uma demonstração, que a gente não foge das nossas responsabilidades, embora possa estar aqui no exercício de uma liderança do prefeito, mas que a gente sabe quais são as nossas verdadeiras obrigações também, e não nos omitimos de forma alguma. Tá, pode falar. Não, até que eu achei um aqui, porque esse, aquele que eu questionei até, o senhor não era mais líder do governo. E tem um aqui que o senhor fez 24/4/2007, que o senhor era líder do governo, sim. O qual era a relação do transporte escolar de 2000 a 2004. Todas as quilometragens, pagamentos, sim. Modalidade... Nada de juntada, né? De documentos em quantidade. Não, tem três caixas aqui embaixo. Eu não pedi no pedido, se Vossa Excelência leu o meu pedido de informação... Tá lá, as três Vossa caixas Excelência... que eu... Não, eu... Só, leia desculpa. O pedido de informação. Não, então. Só que as três caixas vieram. Elas estão lá embaixo, estão até hoje guardadas. Elas não fazem. Mas eu quero dizer o seguinte. Vereador, dali a pouco nós fazemos um pedido de informação. Poxa, vereador, fica complicado para nós. O senhor diz que não, isso não é uma questão de... Fica fácil para nós ter essas informações, como tem aqui, vereador. E nós poder amanhã ou depois questionar algumas coisas que realmente estavam certas ou estavam erradas. O senhor sabe, quando nós falamos, até que nós entramos com esse pedido de informação sobre leis que foram mexidas, isso e aquilo, nós tivemos, se está indo, se está acontecendo, isso é problema da justiça, não é nosso. Agora, nós temos que fazer, é um direito que nós temos. Isso o senhor sabe, o senhor já falou várias vezes, é um direito que o vereador tem de fiscalizar. E o nosso, nosso objetivo maior que é esse? Nós não vamos fazer, não vamos fiscalizar, não vamos... Não, sinceridade, vereador, eu só queria só para concluir não, que no Rio Grande do Sul, câmaras do Rio Grande do Sul, não existe votação do pedido de informação. O vereador pode direto já fazer o pedido de informação. Então ele não é votado, então ele não é interesse. E sinceridade, desses pedidos de informações que foram feitos aqui, muitos deles que eu fiz, o qual eu fiz... Não foi para prejudicar, mas jamais. Então, o interesse nós nem estávamos aqui, realmente, como o senhor disse. Mas o que repercutiu depois, foi, não fomos nós. Quem está dizendo tudo isso foi quando na rádio, eu não, o senhor disse, não tem medo, o vereador Edilson disse, não tem medo de rádio. Não, mas hoje, a repercussão é, hoje mesmo nós conversando, tem pessoas que vão pedir um remédio no posto de saúde, se não ganho, eu vou para a rádio, eu vou para fazer isso, se eu não arrumo a estrada, eu vou para lá. Quer dizer, E o senhor sabe que no mandato passado, muitos serviços foram feitos, como esse também virão a ser feitos, outros virão através da rádio. Então eu acho que nós temos, claro que temos que respeitar, são as pessoas que estão ouvindo e nós também ouvimos. Claro que nós ouvimos, nós respeitamos a rádio, até por sinal, até tem que parabenizar uma... atitudes, não, desculpa. Só pedi tempo, não, ele vai... Porque a Vossa Excelência está fazendo um discurso enorme aqui. Obrigado. Eu acho que se somar o tempo aí dos aparte, então eu peço a Vossa Excelência que libere esse negócio aqui. Tem mais 10 minutos para o senhor concluir suas respostas. Tá, eu dou mais 10 para fazer a parte, hein? Pode ser? Olha, vereador, eu deixar bem claro, Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe disso, vereador Adir acabou de ler aqui a resposta de um pedido de informação. E deixar muito bem claro que o prefeito não fez pedido nenhum aqui para não aprovar pedido de informação. É muito fácil colocar, porque você coloca aqui que o pedido feito, lá sai, como Vossa Excelência citou várias vezes, a rádio vai fazer pedido, através da rádio vai sair pedidos. A rádio que eu faço, que use o direito dela, que Vossa Excelência use, que todos nós usamos. Aqui ninguém quer restringir direitos, seja dos vereadores, de qualquer cidadão pitanguense ou da imprensa, que não é esse o objetivo. O que nós queremos aqui, na verdade, é o seguinte, sentar ali nas comissões. Por que eu te sugeria que, vereador, nós estamos fazendo a reunião das comissões aqui na sexta-feira? O Adir faz parte da comissão, o vereador Dirceu, nós fazemos todos eles em audiência aberto aqui, a porta da Câmara, abrimos o microfone para quem quiser participar, fica totalmente livre. Por que nós não discutimos um pedido desse aqui? E não tentamos viabilizar a resposta sem colocar o pedido de informação. Porque o que acontece? Não é que Vossa Excelência não pode fazer. Pode sim, o direito, Vossa Excelência. Mas quando se coloca um pedido de informação, presume-se o quê? Pedido de informação é o último instrumento que se usa dentro dessa casa para buscar uma informação no Executivo. Mas Vossa Excelência sabe que nós temos outros instrumentos que viabilizam essas respostas. Por que então nós não discutimos isso aqui nas audiências públicas de toda sexta? Vossa Excelência poderá fazer junto com seus colegas na comissão que faz parte, também essas audiências, podemos fazê-las todas aqui juntas, se for o caso, se o regimento nos permitir aqui, e discutir um pedido desse. Mas amanhã é o seguinte, Vossa Excelência faz um pedido, Vossa Excelência faz outro, ele faz outro. Enfim, sai 5 ou 6 pedidos de informações aqui, e nós saímos aqui sem discutir não só o nosso interesse aqui, o nosso direito de buscar realmente essas respostas, mas nós temos que pensar lá no Executivo também, porque nós temos que ter essa responsabilidade de buscar as informações, sim, mas procurar colaborar que a administração ela se desenvolva e não possa ter prejuízos no seu dia a dia lá, ficando respondendo só pedindo informações. E quando eu falei aqui, eu falo com conhecimento, por quê? Porque nós sofrimos um ano no município que eu atendo aqui e o Mauri, salvo engano, prestava serviço na Câmara de Vereadores e talvez saiba do que eu estou falando aqui. Então, todos os pedidos de informações, nós poderíamos discutir eles aqui. Eu não me oponho, se for necessário eu fazer pedido de informações e entender aqui que devo fazer, eu vou fazer, como eu fiz no mandato passado. Como me posicionei aqui, contrário, na época, deixo bem claro à secretária de Saúde, que eu entendia que ela não fazia um bom trabalho. Quando me posicionei aqui com relação à atual administração, com relação ao secretário de meio ambiente, que hoje não me diz adeus, que hoje não me olha na cara, porque entendia e continuo ainda entendendo que precisa um esforço maior, uma dedicação maior no serviço público. Que a gente tem que prezar pelo interesse público. É isso que eu quero colocar aqui. Mas não que você queira amanhã na rua, na imprensa, pegar um vereador aqui e massacrar perante a opinião pública, ou massacrar dentro dessa casa aqui, como se ele não tivesse realmente os seus argumentos, o seu pensamento. Ele tem, como o vereador colocou aqui, talvez ele não tenha experiência, talvez ele não possa se expressar da forma que ele gostaria aqui, mas que Vossa Excelência também tem que compreender o direito e a forma que ele se colocou aqui. E que ele não foi realmente pedido pelo prefeito para fazer esse pedido aqui. Então é só isso que eu peço. Respeitando, claro, a opinião de cada um, dizendo se quiserem fazer 50, 100, 200 pedidos de informação. E eu, no meu pensamento, na minha interpretação, vou analisar se realmente tem critério, se realmente tem coerência, e vou votar da forma consciente, aprovando ou não aprovando. Pode usar a palavra. Só mais uma perguntinha, só não, que sinceridade, vereador. Claro que a gente escuta o que foi falado nas rádios todas. Tá, tudo bem. Só que eu queria saber, quando a gente escutou nas rádios, que eu, como você falou, eu não estive aqui, o vereador Carijó, a vereadora Olga, a justificativa da reprovação, vereador, tem que ter, quando existe, assim, o senhor falou, existe pedido de informação. A justificativa da reprovação foi muito vazia. Foi muito vazia. E esse que é o problema maior. Não é questão de nada, não. Tudo bem, se justificar, que como o senhor justificou até aquele pedido dos empenhos, que seria uma enormidade, tudo bem. Até aí, tá, concordo. Foi feito em 3 vezes. Mas a justificativa da reprovação deste pedido de informação foi muito vazia. Então é só esse que era a minha colocação, só isso. Vereador, volta a repetir. Foi vazia porque Vossa Excelência não esteve na sessão. Foi vazia porque realmente não tem conhecimento. Foi vazia porque a informação chegou na rádio de forma distorcida. Não colocaram da forma que aconteceu. Por que não pegam aqui a gravação e não soltam toda a gravação lá então? Ele não soltou, você nem escutou toda... Eu não escutei, eu estou falando pela que as pessoas escutaram e me passaram. Concede, vereador. É, presidente, tem que dar mais tempo mesmo para o líder do governo. Porque sempre o mais questionado é o líder do governo, é natural isso. O senhor é Costa larga, né, vereador? Mas o simples fato de cair na imprensa, uma rejeição do pedido de informação, é lamentável mesmo. Isso aí é difícil de justificar. E quanto mais querer justificar, pior é perante a opinião pública. Eu acho que esse assunto, eu tentei justificar, que faltou experiência, mas o vereador Edilson não teve humildade nessa parte, foi na tribuna e achou que estava 100% certo. Então, vai ter que arrancar as consequências. E eu disse quando o senhor não estava. Tenho certeza que seguiu, por causa que o vereador pediu, tivesse consultado, e era bom aprovar. Porque não é o bicho sete cabeças, não, se pedir informação. E quantos pedidos de informação foi feito até agora, nesse mandato? É poucos. Aqui, eu estava olhando aqui na gestão passada, só até no mês de junho já passa de 15. Talvez o prefeito não tenha dado Obrigado. Tanta razão, né, para fazer tantos pedidos de informação, né, vereador? Agora, não tem, vereador. Não... Mas se não dá razão, então não tem que temer para responder, meu Deus vereador. Do céu. Na verdade, a gente escuta e fala e raciocina e interpreta da forma que é melhor para nós, diante da nossa comodidade. Bom, eu me coloco aqui numa determinada posição e eu vou defender a minha posição pensando muitas vezes, nós somos políticos, nós estamos dentro dessa casa, pensando às vezes única e exclusivamente política. E às vezes nós não mergulhamos no verdadeiro sentido de uma administração pública, que é o interesse público. E o interesse público, ele passa por N situações. A situação de planejamento, a situação de pessoal, a situação que vai de matérias dessa casa ao executivo. Vossas Excelências já pararam para imaginar e se colocar no lugar da administração? Vossa Excelência já viram quantos pedidos de informação deixou de ser aprovado aqui? Um único, cujo pedido de informações eu fiz um pedido aqui no dia que foi colocado em discussão pelo vereador Adir, que eu coloquei a sugestão, vereador, de Vossa Excelência estava, eu não estou aqui criando palavras ou tentando realmente arrumar justificativa aqui para me defender ou de repente qualquer outro vereador que se colocou de forma aqui não favorável àquele pedido de informação. Mas por que nós não buscamos aquela primeira alternativa então? Por que eu já tenho que vir com o pedido de informação? Por quê? Porque eu vou colocar aqui, eu vou gerar discussão. Então vamos fazer o pedido de informação através de um ofício internamente ou... que se coloque aqui, faça a leitura, vai para o executivo. Aí de lá não vem a resposta, aí sim nós vamos fazer um pedido de informação. Por quê? Porque de repente não houve vontade de lá de responder esse pedido através de um ofício. Sim, vereador, eu sei, vereador, eu sei. Mas por que não, vereador Meco? Eu coloco essa situação. Por que nós já vamos direto para o pedido de informação? Por que não tem essa possibilidade? Porque realmente não gera frutos políticos para nós no discutir aqui, ou de repente nós ficamos buscando isso mesmo. De repente é isso que a oposição quer, que não aprove, que gere discussão, que gere boatos. Isso é o que é? De repente pode gerar prejuízo político para outra parte. De repente esse é nosso interesse. Infelizmente eu acredito que não seja, de Vossa Excelência, porque conheço a seriedade de cada um. Mas eu sou obrigado também a pensar, analisando esse sentido, diante da forma que Vossa Excelência colocam aqui. Realmente, vereador, uma parte... Realmente, vereador, o senhor fala até em política, nós somos políticos. Em interesses, isso e aquilo. Aí o senhor me perguntou, até me indagou, de que maneira que fica essa... É, tá, agora, claro que aconteceu, posso até, me desculpe, até voltar alguns dias. Vamos sim, tentar ser breve, por questão do tempo, você não, tem mas objetivo ele vai nas dar, respostas? Não, o senhor tem bastante tempo. Não, tem bastante mais 10 minutos, vamos ser objetivos nas indagações. Quando foi feita uma votação daquele, daquele 5.38, que nós votamos 8h30 da manhã aqui, todos unânimes, todos, todo mundo votou. Essa é a minha indagação desses pedidos de informação. Quando o senhor fala que nós não temos que se reunir nas comissões de justiça e redação, que são públicas aqui, daqui a pouco fica. Será que o que for decidido aqui vai ser? Porque nós votamos todos a favor do 5.38. A partir de uma reunião, o veto apareceu e mudou tudo. Ou quase tudo, porque o 3 continua votando do mesmo jeito. Então é isso que eu digo, daqui a pouco nós fazemos essa reunião aqui na audiência pública, não vai adiantar nada. O que vai resolver mesmo, como o senhor já várias vezes falou, o plenário é soberano. Aqui, quando o vereador Carijó disse, a partir do momento que seja aprovado o pedido de informação, não é mais o vereador o autor, é o plenário. É a Câmara de Vereadores que quer saber. Será que não seria uma posição para o povo, que nem se diz politicamente? É claro, é natural, aqui é política, não tem que fazer política mesmo. Obrigado. Não discordo da geração de dúvida que Vossa Excelência colocou no usar a expressão será. Agora, Vossa Excelência, me deixa triste quando fala que de repente a reunião das audiências públicas aqui não serve para nada. Vossa Excelência colocou aqui. Não, vou não, o senhor colocou aqui agora. Não, desculpa, então eu quero vou colocar. Então eu vou explicar melhor. As audiências públicas são feitas pelos projetos. O senhor quis colocar essas pedidos de informação junto com a audiência pública sobre os projetos de justiça e redação. Eu quero dizer que esses pedidos de informações que poderemos fazer, será que vai adiantar? Não estou dizendo da reunião da audiência. Eu não quis colocar, eu dei uma sugestão. Me perdoa. Não permita a palavra, só um. Sim, fique à vontade. Fico contente que Vossa Excelência estão debatendo bem essa questão e eu fiquei até quase 2 horas da manhã assistindo a TV Senado quando eu tinha o senador Pedro Simo, o ex-presidente Collor, atual senador Renan Calheiros, e aonde eles iniciavam essa questão que muito foi falada, a questão da imprensa, que é agora nesse momento. E a imprensa escrita e falada, ela é importantíssima na democracia. Para que nós possamos hoje estar aqui debatendo, muitos tombaram no passado para que hoje haja essas informações. Quando falavam os senadores, quando foi censurado a pedido aí segundo a imprensa, aquele noticiário do presidente do Senado, Sarney, né? Estavam querendo censurar que não fosse levado a público. Mas o meio que a população ainda, nós não estamos lá diariamente, não temos condições de estar lá no Senado, não temos condições de estar lá na Câmara Federal. E também os nossos munícipes não têm, muitas vezes, as condições, principalmente aqueles do interior, de estar nessa noite aqui ouvindo essa nossa sessão, que é muito produtiva. E através da imprensa escrita e falada, é levada a todos os rincões. Posso dar uma ajuda, vereador? Eu sei que Vossa Excelência está defendendo a imprensa, e eu acho extremamente justo, mas só gostaria de deixar bem claro aqui, e é o bom dessa casa aqui, que tudo é gravado. Então, tudo que nós falamos aqui fica gravado. Em nenhum momento, vereador, não só durante esse mandato, mas no mandato passado, eu falei em restrição de direito da imprensa. Sempre defendi a imprensa e acho que ela deve exercer o seu papel. De forma alguma, em nenhum momento, vereador. E daí do jeito que o senhor está colocando as palavras, que dá a impressão que eu estou me colocando contrário à imprensa. Não é verdade, vereador. Eu sempre fui favorável à imprensa, acho que ela tem que defender, fazer o papel dela, na verdade. Em nenhum momento aqui eu pedi para não falar dessa ou daquela forma, não é isso não. Peço só para concluir, eu acredito que Vossa Excelência não esteja pensando dessa forma. Com certeza. Mas a nossa população tem o direito de saber o que está acontecendo na nossa casa, do trabalho aqui de cada vereador, do trabalho também feito pelos nossos senadores, deputados federais, pelos nossos deputados estaduais. E notem bem que a imprensa, ela leva fatos que contribuem para a democracia. Já tivemos aí, através da imprensa, dados que levaram aí a tirar um presidente da República. Sim. E hoje, pelos fatos que está acontecendo no Brasil, há um provável aí que o José Sarney, presidente do Senado, venha a renunciar. E o Té falava o seguinte, e com a renúncia do presidente Sarney, vai abrir muitas, sempre a gente fala, vai abrir muitas coisas. Dizia o Pedro Simão que quando assumiu, nos seus 80 anos agora, de, contribuindo pelo Brasil, tinha 4 mil funcionários, hoje tem 10 mil. E olha, nós vamos acompanhar que, se acaso vir a renúncia do presidente Sarney, muitas coisas virão aí à tona ao Brasil. E isso vai abrir também que muitas assembleias também do Estado vão ter que abrir as informações. E também as nossas câmaras municipais todas terão que ser mais, não digo transparente, mais transparente, porque hoje elas são transparentes, mas terão que dar mais informações, talvez deixar mais... Exatamente, então deixar assim a nossa questão. Hoje nós já temos aqui na nossa casa, via internet, já está sendo divulgado, é um excelente trabalho. Mas nós precisamos achar um meio, então, talvez que a nossa população tenha melhores informações para acompanhar todos os nossos trabalhos. Obrigado. Agradeço, vereador. Vereador, essa hierarquia de funções dentro da competência desse poder na esfera federal, estadual e municipal, ela sempre foi acompanhada pela imprensa, a imprensa sempre tem um papel fundamental nessa questão. Eu não entro nem nessa discussão, você ficar discutindo os direitos da imprensa, é uma coisa que realmente, eu vejo que não tem fundamento, o direito da imprensa tem que ser preservado sim, como é preservado, e nós vivemos num país, entre aspas, que nós entendemos que é democrático. E essa democracia, vereadora, tem que prevalecer aqui dentro também, no direito de respeitar a opinião de cada vereador aqui. Se o vereador Edilson pensa dessa forma e vai fazer o pedido, eu tenho que respeitar, vamos votar contra, mas o direito dele tem que ser respeitado, assim como tem que ser respeitado o seu, vereador Carijó. O fato de ele se posicionar de uma forma aqui, e a imprensa, de repente, colocar a matéria, de repente, de uma forma distorcida, nós temos que respeitar, colocar nossa opinião, que se for necessário criticar, vamos criticar. Mas a questão da posição, do direito de cada uma, me parece assim que ela não pode ser arranhada de forma alguma. Isso eu vejo assim, a colocação aqui, do jeito que foi falado agora por Vossa Excelência, do papel da imprensa, especificamente aqui no município de Tanga, de que de repente ela poderia ter suas restrições por alguns integrantes desse poder aqui. Isso não é verdade, eu volto a frisar aqui, a imprensa é totalmente livre, acho extremamente importante para esse país, que realmente ela leve o conhecimento ao povo de Pitanga, ao povo brasileiro, mas também que antes dessas informações serem ventiladas aí, que de repente seja propiciada preventivamente que as pessoas se manifestem aqui e possam explicar, ter o direito de resposta aqui. Não é muito fácil você chegar, às vezes, num microfone de rádio e colocar certas situações. E eu passei por isso, eu estive na rádio. Eu passei por isso. Eu fui lá na rádio. Então, propicia o vereador Edilson lá na rádio, propicia a minha, propicia os demais vereadores. Nós vamos lá, vamos explicar. Agora, deixar bem claro para a gente encerrar a questão, porque eu preciso fazer uma última colocação aqui com relação aos pedidos de informações. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha. Faça objetivamente, vereador. Eu quero fazer, para fazer até um elogio para Vossa Excelência agora. Vossa Excelência está sendo extremamente democrático, deu vários apartes. Tem que ser elogiado. O líder do governo cedeu os apartes, escutou apartes bem prolongados. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência nesse sentido. Só que eu quero também fazer justiça, porque eu escutei. A rádio, o poema, você colocou as pessoas no microfone do vereador e disse que quisesse explicar, podia ir. Então ele que vai lá. Ela colocou. O vereador não foi porque não quis. Segundo, eu quero me penitenciar e pedir perdão e desculpa à população de Pitanga. Virei vadio. Porque no ano passado, no primeiro ano de 2005, fizeram 38 pedidos de informação, agora eu fiz um, já estão dizendo que fiz demais. Estou preguiçoso. Obrigado. Não, eu só quero dizer que realmente, quando o senhor falou de distorcer informação e tudo, realmente, às vezes, a imprensa ela pode até acontecer isso, como aconteceu aquele pronunciamento do prefeito lá em Brasília, que fez uma... Acredito que não era aquilo que ele queria dizer, mas fizeram, é isso que eu quero dizer. Então eles fizeram, só que a matéria deles era das regalias, das mordomias, e usaram ele. Infelizmente, ele quis falar e... Por que, vereador, que não explicaram que o curso estava sendo realizado lá, que os palestrantes estavam lá e que todos os prefeitos estavam lá? O que, que você procurou falar só do valor da diária lá? Tal, era importante discutir? Poderia ser importante discutir. Mas e por que o resto das matérias não foram discutidas? Vossa Excelência colocou aqui mais uma vez a questão dos professores. Mais uma vez eu falo a Vossa Excelência que também poderia, então, aqui. Se nós temos aqui ser imparciais aqui e olhar sobre os dois ângulos, Vossa Excelência, colocado pelo vereador Adir, colocou que os professores tiveram um aumento de 30%. Extremamente merecido pelo que representa esse país. Talvez uma das classes que realmente a gente tem que olhar com os melhores olhos são os professores. São os professores. Mas, olha, o prefeito e Vossa Excelência colocou aqui. Então, não foi o 100%. Em nenhum momento, vereador, e volto a repetir aqui novamente, ainda não se entendeu aquele projeto de lei. E eu falo aqui que Vossa Excelência ainda não compreendeu aquele... É esse mesmo. É dessa forma. Quando veio o projeto aqui, dando 100% do piso nacional, em nenhum momento foi colocado aqui que os professores teriam 100%. Esse 100%, dentro do piso nacional, tinha que se adequar ao que os professores já ganhavam. Se um professor ganhava R$800, ele passava automaticamente para aquele piso nacional, que era 900 e pouco. Mas é óbvio que não representava 100%, senão nós chegaríamos em 1.600. Mas nós tivemos uma média aqui de 30%. E eu lembro a Vossas Excelências, e coloco aqui essa indagação, procurem qualquer município vizinho aqui, com bastante frequência, se Vossas Excelências vão encontrar um chefe do Executivo que realmente aplicou isso para os professores. E o que está aparecendo hoje? Me permita, deixa eu complementar aqui. O que está aparecendo hoje? Que nós estamos rasgando esse aumento de 30% que o prefeito deu aqui e estamos discutindo negativamente só os 5 que não foi dado. Não é assim que você deve agir aqui, vereador. Nós temos que agir sem cobrar, mas também temos que olhar o lado bom. E vou falar para Vossa Excelência, quando fui líder, elogiei muito aqui a administração anterior, mas aqui também cobrei, porque eu não vi hoje Vossa Excelência falar, foi um bom aumento. Eu vi Vossa Excelência só falar na cobrança dos 5%, como se realmente o prefeito, dentro de um planejamento orçamentário, não tenha suas razões, como se realmente fosse deixado de valorizar esse professor. Quando você deixou de olhar o professor? Quando? Poderia o prefeito deixar para dar aplicar esse piso nacional no próximo ano? Poderia. Mas o que ele fez esse ano. Não estou aqui defendendo ele ou não, mas diante das colocações de Vossa Excelência com relação à aplicação do 100%, aqui, da forma como foi colocado aqui, deixou entender que os professores deveriam ter em cima do seu salário, que percebiam lá, 100% de aumento. E não é isso que o piso nacional estabeleceu, e não foi isso que o projeto de lei veio para cá. Se esse projeto aqui deixou a Vossa Excelência com dúvidas no entendimento, é porque de repente não foi discutido por Vossa Excelência ou sanadas as dúvidas da forma que deveria ser feito. E nós não podemos aqui ficar respondendo, de repente, pela falta de compreensão do projeto, vereador. Posso? Da forma que Vossa Excelência colocou, que me perdoa, mas foi de extrema infelicidade. Dá uma parte. Tá, mais uma vez. Vereador, me desculpe, vereador, mas o senhor estava junto no gabinete e não era só o senhor. Tinha mais vereadores junto quando o prefeito disse do 100%. E o senhor não me diga, venha me dizer que eu estava enganado, porque eu não estava enganado. Entendeu tudo errado. Ele falou isso e vou dizer mais uma coisa. Não foi dado em outros municípios vizinhos, porque a lei cabe, a lei serve que pode ser dado até 2010. Ele quis. Agora, o que eu disse aqui, como o senhor sempre fala, está gravado na casa. Eu falei aqui, o 100% é para todos, quer dizer que não pode ficar um professor sem esse piso. Quando o vereador disse 30 ponto alguma coisa, é para todos, igualdade. Agora, ele disse, ele falou bem na frente de todos nós, eu dei 100%, não vou dar mais. Porque vai passar, se eu dei 100%, eu não vou dar mais 5,38. E se ele tivesse feito essa programação, o senhor fica um pouco preocupado, vereador, mas está gravado aqui quando eu disse que o 100% não era aquilo que o prefeito falou. Agora, tudo bem, vereador, o senhor veja o que o senhor sabe, se o senhor quiser procurar, está na casa, posso até procurar, quando eu disse que o prefeito falou em 100%, o senhor estava junto e tinha mais vereadores junto. Talvez eles não vão dizer. Talvez eles não vão falar Vossa porque estavam juntos. Então eu não, nem vou perguntar. Eu nem vou perguntar, vou ficar que fui eu que errei mais uma vez. Vossa Excelência diz tantas coisas aqui e quer que na verdade eu aceite. Vossa Excelência falou com o prefeito, falou o prefeito não está aqui para responder isso. O prefeito não pode usar a palavra aqui. Como é que Vossa Excelência quer que eu concorde com tudo que Vossa Excelência concordou? É simplesmente Vossa Excelência tem o poder de usar esse microfone. Agora, é um absurdo, em nenhum momento o prefeito falou que é 100%, quando toda a imprensa divulgou que é o piso nacional, Vossa Excelência não entendeu até agora. E outra coisa, Vossa Excelência, eu queria, olha, palavras vagas, vereador, mais uma vez jogou aqui. Mais uma vez jogou aqui, para o povo escutar aqui, imaginando que de repente não ia ter resposta. É fácil, eu vou chegar aqui, de repente vou imputar um fato a Vossa Excelência aqui, e não tenho como demonstrar, provar aqui, vai ficar no ventilador. Acho que o 5.38, o 5.38 cabe. Vai me tirar a palavra. Não, então, cabe o vereador, já tem 2 minutos para encerrar essa, o comentário. Vou encerrar aqui. Ó, Vossa Excelência, mais uma vez, entra em contradição aqui. Vossa Excelência falou, o prefeito deu aqui. O prefeito deu, como poderia dar para frente. Vossa Excelência falou que a lei fala que pode ser dado. Ou seja, era facultativo, não era obrigatório. Então, ele poderia não ter dado. O que Vossa Excelência entende dessa resposta do prefeito quando mandou o projeto de lei aqui concedendo essa aplicação do piso nacional quando poderia ter feito na frente? Isso não significa valorização dos nossos professores? E se ele deixa para dar no outro ano, vereador? Esse prejuízo que os vereadores... Olha, se ele não dá agora, ou dá daqui 3, 4 meses, era um prejuízo no bolso dos professores. Ele deu, estão recebendo esse piso nacional. E se ele não dá? Tenho certeza que Vossa Excelência que está derrubando essa tribuna aqui. Tenho certeza absoluta, vereador. Mas aqui, o que eu digo aqui? Vossa Excelência é livre aqui. Tem imunidade com relação à palavra aqui, pode se expressar da forma que entender correto. Eu posso discordar de Vossa Excelência, mas nós não podemos impedi-lo de usá-la. Agora, nós vamos aqui tentar esclarecer esses fatos. Agora, quando nós colocarmos aqui, mais uma vez eu estou pedindo a Vossa Excelência, para que nós possamos colocar aqui com extremo conhecimento, para que nós, de repente, não usemos as pessoas que não têm a possibilidade de estar aqui de efetuar suas respostas. Olha que situação chata essa. O prefeito falou que ia dar 100%, mas o piso nacional era 100%. Vossa Excelência entende que era 100% em cima do que ganhava. Seria uma loucura por parte do executivo. Não teria orçamento para aplicar 100%. Vossa Excelência não quer compreender isso? Faça um cálculo em cima da folha e aplique o 100%. É fácil Vossa Excelência colocar e ficar balançando a cabeça aqui. É muito simples. Amanhã Vossa Excelência tem um microfone, vai usar, vai colocar isso. Agora, fale aqui com conhecimento, fale realmente o que acontece. Vamos chamar então o prefeito aqui, para estar aqui, poder usar essa tribuna aqui, para realmente poder falar ao senhor. Ou o senhor tem uma prova concreta de que ele falou isso realmente? Se não tem, mostra realmente que realmente nós não podemos agir dessa forma, vereador. Eu me peço perdão, vereador, presidente, silêncio, pelo excesso do tempo aqui, mas realmente as indagações foram grandes. Talvez a gente não tenha se excedido um pouco, peço desculpa a todas as pessoas aqui, mas realmente é quase toda a sessão é dessa forma aqui. Não se coloca as coisas aqui de forma que realmente, por parte, em alguns momentos, de forma realmente que a gente possa ter um entendimento e uma discussão que gere alguma coisa aqui. Nós ficar aqui discutindo o que o prefeito falou, discutindo um piso nacional que é lei federal e que hoje é lei municipal. Discutir que o prefeito poderia aplicar 100% em cima do salário base, porque seria 100% do salário que percebem, que é o base, não é verdade? Dentro do plano de carreira deles lá, diante dos avanços, seria uma loucura. Que orçamento que sustentaria a aplicação de 100%? É o mesmo que nós pegar aqui toda a folha de pagamento dos servidores públicos hoje, que eu não sei os números exatos, mas vamos que seja 900, 1 milhão e 200, e jogar para 2 milhões e 400, quando nós temos um orçamento aí de aproximadamente 3 milhões ou menos. É insensatez eu pensar dessa forma aqui. E seria, da minha parte, uma falta de inteligência colocar essas pessoas. Bom, nós temos responsabilidades aqui, nós temos realmente que dialogar, discutir as matérias, mas temos que ter consciência daquilo que nós falamos aqui. todos aqui somos políticos e discutimos também as questões extremamente políticas, mas a responsabilidade tem que pairar sempre nas discussões. Agora, fica triste estas colocações por Vossa Excelência, primeiro, porque realmente desmerece os 30% que foi dado. E é 30% a média. Nós temos gente, pessoas, servidores, professores que recebem um pouco menos, mas tem outras professores que recebem mais. O vereador Adir colocou aqui que tem uns 3 ou 4 que recebem um percentual maior. Vossa Excelência não quis discutir essa matéria. Simplesmente falou aqui que era 100% e bateu em cima no 5%. Mas em nenhum momento vi Vossa Excelência tecer qualquer tipo de elogios. Ninguém está pedindo, na verdade. O prefeito não está pedindo elogios aqui. Mas se nós estamos aqui para discutir, nós temos que discutir os prós, mas os contras também. É fácil eu ter uma linha reta de pensamento aqui, só de acordo com a minha vontade e o meu desejo. Eu vou chegar aqui amanhã e vou só ficar defendendo o prefeito aqui. Só defendendo. E Vossa Excelência sabe que eu não tenho agido assim. E pela forma de agir da minha pessoa hoje, eu tenho problemas dentro da administração. Tenho problemas com o chefe, com o secretário do meio ambiente. Por quê? Porque critiquei a forma de trabalhar e tenho certeza que o prefeito também cobrou essa situação. Agora, eu chego aqui e só fico elogiando o 30% ou 100% que Vossa Excelência coloca aqui. Só elogiando o buraco que foi tapado na sua rua, de repente, ou numa outra rua. E de repente não coloco aqui sugestões para ele de melhoria, não tento conversar, não tentamos discutir. Vereador Adir, nós temos projetos que estão na Comissão de Justiça e da Ação, que no passado simplesmente nós jogávamos nessa mesa aqui sem discutir. Vossa Excelência é testemunha disso, o Dirceu também está aqui. Nós estamos com um projeto da OCP, estamos com projetos da compra do Hospital da Pitanguinha, que poderia já ter sido aprovado aqui. O que nós fizemos, a audiência não, pública, é para discutir com a população. Fique à vontade. Não é do CP, é da, sobre a educação, né? Não é exclusivo. Né? Na verdade, abrange, me perdoe, abrange todas as instituições em cima, entre elas o CP. Mas foi discutido tanto e colocado tanto o CP, e Vossa Excelência colocou aqui, vereador Meco. Vossa Excelência colocou aqui. Foi citado sempre mais a UCP. Ela abrange todos. O que, que eu sugeri para Vossa Excelência, que é membro da Comissão de Finanças? E, diante da discussão que nós tivemos aqui, interpelado pelo servidor dessa casa, o Demostras, que nos alertou da questão da renúncia de receita e da previsibilidade de termos uma compensação orçamentária para sanar uma possível renúncia que possa haver lá na frente. Foi fruto da discussão aqui. Estas matérias que Vossa Excelência colocou aqui, coloque em discussão aqui, chame o povo. Vossa Excelência esteve aqui, eu dei a palavra a Vossa Excelência, o Dirceu deu para que discutisse aqueles projetos. Agora nós chegamos aqui, não temos uma discussão coerente nas comissões. Chegamos aqui, ficamos batendo esse bate-boca que a população é obrigada a ficar escutando nós aqui. Sim, vereador. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Esse pedido de informação, conforme até eu iniciei anteriormente, foi porque em várias sessões, e talvez naquelas duas votações, foi levantado o quanto que seria o ganho real. E só através dessa informação que hoje eu trouxe aqui a Vossa Excelência, é que nós tivemos o conhecimento real. Então, ficou claro para todos nós esse pedido de informação, porque eu não tinha, e acredito que Vossa Excelência também não tinham esse real percentual. Foi comentado de 5, 10, 20, mas na realidade ninguém, porque houve, então, na média, ficou esse 30,67, que fica aí de conhecimento de todos nós e também da população da Pitanga. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente, só para fazer uma concedida a palavra, senhor. Uma pequena colocaçãozinha com relação a essa matéria. E aqui eu também assumo a minha culpa e acho que errei. E nesse caso, erramos todos, porque se nós tivéssemos aqui discutido essa matéria da forma que nós, como estamos fazendo hoje, de repente, nós teríamos todas essas informações que o Executivo mais uma vez demonstrou que não tem nenhum interesse, porque não há razões para isso, de deixar de responder. Veio sua resposta aqui, tenho certeza absoluta que satisfez, Vossa Excelência, tranquilamente, acredito que, pelo que comentou ali, a resposta foi da forma realmente como gostaria. Portanto, é mais uma razão realmente para nós melhorarmos aqui nossas funções, melhorarmos de forma efetiva, não buscando só aqui, de repente, alavancagem política, não. Mas a partir do momento que nós discutimos os projetos do jeito que estamos fazendo aqui hoje, e eu falo pela Comissão de Justiça e Redação, que estamos fazendo audiência pública aqui, não tenha dúvida que esses erros que nós cometemos no dia a dia, e às vezes acabamos até induzindo a própria administração, o próprio executivo, a cometê-los também, deve ser creditado, de repente, ao nosso trabalho, que às vezes não é de forma como deveria, eficaz, com conhecimento, com discussão. É isso que nós temos. Nós temos uma estrutura aqui na casa hoje de assessoria, de advogados, da doutora Maristela, que tem um largo conhecimento, da Carlota Contadora, que está há tanto tempo e nos ajuda no dia a dia quando a indagamos, do Demóstenes, que nos ajudou naquele projeto onde a Comissão de Justiça, não sei se já fez a emenda, buscando a compensação para a possível e eventual renúncia de receita que possa existir. Isso que nós temos que fazer realmente aqui. Agora, simplesmente não podemos, na verdade, efetuar cobrança quando nós mesmos nos pecamos no nosso trabalho aqui e deixamos de agir como devemos agir. Eu acho, assim, falando por mim, que eu tenho que me qualificar muito mais aqui. Eu acho que eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que agir, de repente, com mais seriedade mesmo. Seriedade, quando eu digo, é na questão de me empenhar no trabalho aqui. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que todos aqui têm um interesse, todos pensam no bem comum, todos, na verdade, também são políticos e pensam em políticas. Mas o grande político, realmente, é aquele que mostra trabalho, que mostra coerência, que mostra vontade, desejo de trabalhar, que contribui não só com o poder legislativo, mas que contribui principalmente com o poder executivo e chama a sociedade para discutir todas as matérias. É isso que eu estou pedindo aqui e que convida todas as pessoas que venham aqui nessa casa discutir as matérias, que venha a imprensa, peça os documentos, a casa disponibiliza a todos, a sociedade vem aqui, nada aqui fica sem ser dado conhecimento, querem xerocar, nós temos uma máquina aqui, nós tiramos cópia dessas matérias, mas vamos realmente disponibilizar esse conhecimento, que eu digo ainda superficial, nosso aqui dentro, para que a população também tome e venha discutir, nos ajudar aqui. Agora nós ficar aqui batendo a boca, igual foi feito hoje, novamente, não ajuda e não colabora em nada para a melhoria da administração dessa casa, para melhoria do executivo e, por consequência, para a melhoria da sociedade, porque o interesse público fica prejudicado sensivelmente quando nós trabalhamos e agimos como fizemos hoje, em especial eu me coloco aqui, estou colocando aqui que eu não gostaria hoje de estar usando aquele microfone para tentar justificar, de repente, a minha incapacidade aqui dentro, mas tive que fazê-lo. Acho que o Edilson não agiu de forma alguma, com maldade. Eu conheço ele, Vossas Excelências conhecem ele, que, volta a frisar, não precisa de defesa, mas que, se nós analisássemos mesmo a verdadeira intenção dele, nós, sem dúvida, nós chegaríamos aqui a uma conclusão diferenciada da forma como foi exposta aqui hoje. E que amanhã, vereador Edilson, amanhã, vereadores, estará na mídia e possivelmente o meu nome vai estar sendo ventilado lá. Mas é um direito da imprensa, fiquem livres, como tem a liberdade que a nossa Constituição Federal nos oferece. Falem, discutam, mas eu gostaria também que me possibilitassem discutir junto essa matéria lá. Essa e todas as outras, independente da questão política, do lado que estão, do lado que eu estou aqui. Porque nós sabemos também que a política está em todos os meios. E política não é o ato só de ser candidato. Política é a ciência do relacionamento, de dialogarmos, de discutirmos com todas as pessoas. Eu só coloco isso. Peço desculpa aos vereadores, vereador Carijó, que eu respeito extremamente, e volto aqui a frisar da sua idoneidade, da sua realmente preocupação. Ao vereador Mac, não é a primeira, né, Mac? Nós tivemos várias discussões, possivelmente teremos outro. Respeito à tua pessoa, mesmo contrariando, de repente, algumas colocações suas, mas que faz parte também do princípio democrático e das discussões dessa casa. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu só, claro que eu tenho que esclarecer que quando foi feita aquela reunião, esse polêmico 5.38, vários professores estavam aqui, participaram da reunião. E viram que eu jamais falei do 100%, porque eu toda a vida, desde o início, achei que jamais teria sido dado 100% de aumento para os professores, tanto que defendemos a tese que o 5.38 também caberia. Até o impacto financeiro do 5.38, se não me engano, seria 10, 11, 12, 15, sei lá. Não era tanto assim, 5.38, sendo que foi 30 ponto alguma coisa. Jamais eu falei isso. Agora, volto a afirmar que eu estava do lado do prefeito quando ele falou isso, e vou procurar aqui na casa. Se teve mais alguém que falou, vou procurar, eu tenho tempo. Está tudo gravado. Como nós achamos várias coisas aqui do passado, nós podemos achar, está tudo gravado. Jamais eu vou ver. Eu vejo que o vereador líder do governo tem essa preocupação, não sei porquê, daqui a pouco a gente começa, e realmente, como o senhor diz, é válido. Nós temos que defender. O senhor tem que defender, o senhor é líder. Faz parte da sua posição. Seriedade em me empenhar em fazer as coisas. Todos nós temos. Também acho que não foi maldade do vereador. Eu só o único problema que eu tive, falo e volto a repetir, que teria que ter uma justificativa. Todo pedido de informação que for reprovado, quem for solicitar a reprovação até a não votação, tem que ter uma justificativa. Tem que ter uma justificativa, não interessa. E continuo dizendo que não é. É vaga. Essa justificativa foi vaga. Mas eu queria também dizer, presidente, queria parabenizar o senhor pela sua atitude em colocar ordem na casa. Parabéns. Nada mais havendo, encerra. Ô, senhor presidente. Opa, tem mais não. Meu Deus. Pode fazer uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. O presidente também é democrático. É. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui nesta noite. E quero concordar com o vereador Aguinaldo. A vereadora Olga parece que um dia vai se ausentar da Câmara por um tempo. Vão ter a presença do vereador Batatinha daí. Você vai lá, apresenta aqui. Com certeza vai falar bastante também. E dizer que concordar com o vereador Aguinaldo e do governo quando ele fala que a política faz parte. Eu acho que política é conciliação de ideias. Quando não concilia, se debate ela. E é isso aí mesmo, faz parte do jogo. E se eu acho que não ofendi ninguém, mas se alguém se sentiu por umas palavras que eu coloquei, eu quero pedir-me desculpas. Quero pedir desculpa a todos os vereadores e a população que está aqui presente e dizer que eu gosto do debate, eu gosto de trocar ideias. Eu acho que é isso aí, tem que enriquecer as coisas. Pode ver, o povo tem interesse quando tem debate, quando não tem, tem interesse. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.